Começando mais um Fênix Guest aqui do Fênix da Aula. Aqui é o Diego, eu tô aqui com o Fernando. E não só comigo, né? Quantos podcasts temos aqui? Quando que eu gravei um podcast só com você? Ué, não sei. Alguns aí pela vida. Tá, dá um presente, pessoal. Hã? Dá um presente, pessoal. Ah, não, a gente tá com mais um bando de gente aí, ó. Ele ficou desanimado, vocês viram? Rolou tipo não, um ok. Eu não fiquei, não estava preparado, porque eu estava comendo. Ah, entendi. Porra, velho. Caralho, vou quicar ele de novo, velho. Caralho, então, comendo no podcast, moleque. Não pode, não pode. Caraca, a abertura mais zoada de podcast. Estamos aqui numa suruba podcastal hoje aqui no Phoenix Down. Estamos aqui com o Matheus Six. Olá, tudo certo? Onde você é? Eu sou do Super Controle, seus fofos. Da caravana de onde? Eu acho que deu um lag, se ele pensou. Eu sou mesmo. Lag mental. Quem sou eu? Sou de Curitiba. É que o Diego fala muito rápido. Onde você é? Hã? Ah, tá. Onde você é? Ok, tá. Bada, onde você é, tchê? Estamos aqui com o Ninja Inimigo. Da onde você é? Pra quem não sabe, tá dando mole, Ninja Inimigo é do baixofrentesoco.com. E aí, já manda a URL inteira já. É. E o Zabuzeta, da onde você é? Tu leva mais, galera. URL inteira também, vai, aproveita. URL inteira, então vamos lá. Dá, brincadeira. HTTP. E pra que estamos aqui hoje, Fernando? Nós estamos aqui porque nós não temos mais nada pra fazer nossa vida social. Então a gente reuniu aqui pra ter um bate-papo descontraído sobre como surgiu cada um de nossos blogs, podcasts e... Pois é. Eu não sou blog. Não me chama de blog. Não vem... Não. Desculpa. O portal. Vamos que cara o Ninja Inimigo. Olha só, vou te falar uma parada. O formato do seu site é um formato de blog. Quer que você queira, quer não. O importante é que eu quero. Nem vem. Mas sim, vamos contar aqui pra vocês como nossos sites nasceram. Por que a gente perde? Por que a gente tá aqui numa quarta-feira, às 9h40 da noite, gravando um podcast pra vocês? Perdendo a novela, né? Falou pra vocês e eu vou fazer alguma coisa melhor da minha vida. O que nós queremos de vocês? Por que fazemos? Tudo isso e muito mais, vocês conferem depois dos e-mails. A gente já volta. Chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Phoenix Down. Aqui é o Diego. Você já sabe, né? É, bom, a gente já disse quem nós somos. É, acabei antes, de falar, né? Aí, né? Você sabe. É, vocês não têm Alzheimer ainda. Graças a Deus. Né? Diferente do nosso servidor. Ah, cara, vocês me desculpem. Você, ouvinte, que mandou e-mail nos últimos 2 meses. E, claro, e não somente ouvintes, né, mas pessoas querendo parceria, querendo, até pessoal das empresas indies, pessoal que tava mandando, falando dos seus jogos, todo mundo, cara. Pois é, cara. Nós temos que pedir desculpas, né? Temos que pedir desculpas, na verdade quem devia estar pedindo desculpa aqui é o nosso servidor, né, adoro o servidor de vocês, servidor louco, sabe? É? Né? O servidor deu a louca e não mandou os e-mails pra gente, que não redirecionou os e-mails pra nossa conta de e-mails pessoal, ela simplesmente parou, ela falou, vou ficar aqui os e-mails, se quiser vir, se você quiser saber se tem e-mail, você vai ter que vir aqui na louca. É, simplesmente, eles entraram de greve, falou, não vou mandar e-mail pra vocês também não. Pois é. Citários. E eu tava reparando, porque eu tava recebendo vários recados, assim, tipo, ih, cara, recebeu meu e-mail de parceria, recebeu meu e-mail sobre não sei o que, eu falei, não recebi, manda de novo. Aí eu tive a brilhante ideia de tentar mandar um e-mail pra mim mesmo. Eu não recebi o e-mail. E aí eu fui abrir, cara, e hoje eu vi que tinha trocentos e-mails dos últimos 3-4 podcasts. E, velho, me desculpem todos vocês, eu prometo que eu vou ler e responder os e-mails de todos vocês, tá? Não vai... Cara, a gente adora receber e-mail. Eu vou ler mesmo, cara, sabe? Não, aquela coisa... A gente sempre lê os e-mails, né? Porque... Cara, a gente sempre perde os e-mails. A putaria se a gente pede não lê, né, cara? É, porra. É, cara. Então, me desculpem pra começar por esses e-mails, né? Vamos ler. Feedback é muito importante pra nós, como vocês vão ver nesse cast. Pode deixar que eu vou responder. Fica tranquilo. Com certeza, vamos. Vamos aos nossos recados aqui. Primeiro lugar, os feeds, né? A gente tá recebendo muitos recados também, falando que o feed tá com um problema. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? Feed é assim, cara. Feed, ele do nada, ele para de funcionar, para de linkar o medo do podcast. A gente tem que ficar lá verificando, linkando pois de novo, é, né? É porque, se vocês não sabem, né? Nós fazemos o nosso feed à mão, né? É. Porque essas ferramentas, os agregadores de feed, que sempre pega uma coisa errada, pega continuação errada, enfim, sempre dá alguma merda. E como a gente tem nossos arquivos em um servidor diferente do que nossos posts, a gente acaba tendo que fazer na mão mesmo. Só que não é aquela coisa, né? Vamos dar uma conferida de novo, se tá tudo certo, se não tá tudo certo. Pra esse podcast, vamos ver se a gente consegue deixar tudo redondinho pra vocês poderem baixar o podcast. Aliás, todos os podcasts que fizemos. Então, vamos dar alguns recados sobre os nossos parceiros. Primeiro, o Ludo Barto, que teve um post essa semana no site. Ele está fazendo um convite para o Festival de Linguagem Eletrônica 2012 em São Paulo. Se você é de São Paulo, confira, porque não é só um evento de eletrônica, é um evento de games também. E se você quer ser aluno do Ludo Barto, porque ele é professor também, né, cara? Ele vai dar um curso na Casa do Saber. Mais detalhes você vê no post, né, e no vídeo dele, que tá aí linkado nesse post aqui no Frente Final. Sim, você gosta de saber sobre narrativas, né, e como fazer isso em seu próprio jogo. Se você é um game designer, eu acho que você deve muito ir lá e ver essas aulas. E também ver os vídeos do Ludo Barto, que são excelentes, cara. Eu, cara, se eu tivesse em um desses dois lugares, Rio ou São Paulo, acho que, se eu não me engano, cursou no Rio, eu iria, cara. Só pelo trabalho dele, que é maneiro pra caramba. Eu não sou game designer, mas realmente é muito interessante. E também um recado sobre a galera do Super Controle, que tá com uma promoção muito maneira, né? É, o pessoal do Super Controle que está participando do nosso cast hoje. Pessoal não, é só o Six, mano. Sim, mas ele representa as pessoas. Exato, exato. E eles estão dando um jogo qualquer, você escolhe o jogo que você quiser, basta você... Da vida. Do console que você quiser. Cara, isso você... Se é um jogo ultra mega raro, não existe mais, você perde, cara, você perde. Dá um jeito, às vezes. Quando eles chegam assim, qual jogo que você quer, você ganhou, você fala assim, cara, eu quero a edição de colecionador, sei lá, cara, do... Não, cara, você inventa o nome de um jogo, sabe, que não existe, pra fazer eles comprarem. Cara, vai ser muito ótimo. Ferra com eles, pede uma parada absurda. Eles estão dando qualquer jogo que eles disseram lá. Basta você preencher o formulário deles lá, parece um formulário, um questionário aqui, mas eu acho que eles estão montando media kit aí, ó. Eles, na verdade, eles estão querendo saber sobre sua vida, né, pra vigiar seus passos. E estão meio junto com a Tectoy pra implantar vários Master Systems e Mega Drives na sua casa, mas tirando isso... Ah, eu aceitaria, porque eu ia ganhar o Mega Drive na minha gaveta do nada, cara. Vale a pena, hein. Vale a pena. Só fazer uma ressalva. Se caso o conteúdo do site, né, da promoção deles não tiver nada disso que a gente tá falando, a culpa não é nossa. Eles só me pediram pra dar o recado aqui, não explicaram direito, só falaram. É, falaram pra preencher o questionário que ia ganhar um jogo. Sim. Tô nem aí. E estamos participando do Prêmio Top Blogs 2012. Obviamente não vamos ganhar, mas estamos aí pra participar, né, aquele clima olímpico, né? Vamos lá tentar, pelo menos, ficar ali, tipo o Brasil, assim, 20ª posição, né? Que é uma parada... Tá mais ou menos, né? A parada é não ficar em último. A parada é atender o telefone. Não, é interfone. Porra, e apesar de tudo, e além de tudo ainda, o cara toca no apartamento errado. Então, vamos tentar ganhar o prêmio Top Blog, né? Sim, não, na verdade não, vou tentar ganhar, né? Sás, em toda la boca. Como assim, não? Você acabou de falar que você não quer ganhar o prêmio Top Blog, é isso mesmo? Ah, tipo, tentar a gente até tenta, né? Mas naquele espírito esportivo, sabe? O que importa é participar. Então, tem uns blogs aí que não tem como concorrer, não, cara. Eles são cheat, tem muita gente. Não cheat é que eles estão, sabe, trapaceiros, ou eles estão botando... Não, é porque eles realmente têm uma base muito grande de fãs e ouvintes e tudo mais, então fica meio difícil competir com isso, mas o importante é estar ali na lista. Na verdade, a gente tá mais participando do Prêmio Top Blogs pra tentar realmente ficar nessa lista, né, dos melhores colocados, porque faz uma divulgação legal. Então, assim, a gente pede realmente o voto de vocês pra tentar botar o site numa posição maneira e tentar, né, conseguir uma visibilidade legal. Essa que é a intenção aqui. Contamos com vocês de qualquer jeito, porque a gente tá tentando ficar numa posição boa, né, dar visibilidade legal. Quem sabe a gente não consegue algum dos prêmios de blog da parte de júri, né, acho que o popular vai ficar difícil, mas a gente conta com o voto de vocês dá pra vocês votarem tanto por e-mail, Facebook e Twitter. Então cada pessoa pode votar 3 vezes, não é contra as regras isso, tá? Isso aí tá liberado mesmo. Então é isso aí. Vamos pros e-mails então, sobre o podcast de É Proibido Jogar, podcast com o Ludo Bardo e o Eric Seika, né? Muito bom. Muito bom o podcast, cara. Eu sinceramente, eu sou muito feliz de ter podido participar desse podcast, cara, porque... Acho que foi uma grande formação que a gente teve ali, né? Tanto, principalmente do Ludobardo e do Eric, que são advogados. Não são advogados, você pode xingar ele que eles não vão te processar, mas eles têm conhecimento, bagagem, né, sobre direito. É, bagagem pra falar sobre essa parte legal que nós não temos. E acabou gerando um papo muito legal, sabe? E dá pra ver como cultura, como pensamento, como tem milhares de coisas que influenciam na hora de você poder jogar um jogo. O mérito disso é dos dois convidados, cara, o Ludobardo e o Eric, mandaram muito bem. E vamos nos e-mails, né? Porque sim, chegaram e-mails. Olha só que curioso. Cara, eu só queria fazer um adendo. Vejam os comentários, cara. Eu queria recomendar o comentário do Silvio e da Carolis. Ambos falaram sobre a questão do nazismo que a gente discutiu no podcast. A Carolis, ela mora na Alemanha, né, cara? Os comentários deles são excelentes, assim, de preencher o que tava faltando a gente comentar no podcast. Leiam que tá muito maneiro. Com certeza. E vamos ler os e-mails, né? Já que os e-mails vocês não podem ler, a gente só recebeu na nossa caixa, né? Então vamos lá. Primeiro e-mail aqui é do Heitor Polidoro, ou... Cara, deve ser polígono, ele deve ter escrito errado, né? Heitor polígono... Sei lá, você é um pouquinho pontudo, né? Não é muito redondo? Tu chamou o cara de pontudo mesmo? Pô, não, o cara é um polígono, ele sabe, ele não tem curvas. Ai, cara, tá bom, né? Vou ficar quieto. Qual é a idade dele, então? Porque ele não mandou idade. Depende, né? Depende de quantos lados, né? Vários lados, né? Se ele for um dodecaedro, ele tem 12 anos. Se ele for... Não, ele tem 12 lados. Não quer contar a idade pros anos? Ah, é. Pô, então ele não tem anos, ele tem... idade, é isso. Quer dizer, ai caralho! Ele tem vários lados. Então vamos dizer então, que ele é o icosaedro, ele tem 20 lados, certo? Então tá. Então, ele começa aqui. Só porque choraram que não recebem e-mail, estou mandando. Então, a gente recebe, mas é. Né? Por que não chamar o Fênix Quiz de Fênix Quiz? Por que é Fênix Quiz? Que pergunta. Fernando, pare com essas piadas. Só que não. Ou você, as ações de piadas infames S.A. estão indo às alturas. Ainda sobre o cast anterior... Olha aí, tá falando do cast 17 sobre drogas. É. Joguei Ragnarok também. Pensando melhor, também joguei Gumball de Mafia Wars, Farmville, Travian, entre outros webgames. Achei que usei mais drogas do que imaginei. Realmente, né? Pô, cara, esses webgames aí são viciantes, cara. Você não pode jogar isso. É tenso mesmo. Sobre o cast, aí agora tá falando do cast 18 sobre proibido de jogar. Na estreia do Batman, um cidadão com sérios problemas mentais entrou no cinema e metralhou a galera. Realmente foi uma parada bem triste, né, cara? Parece que nos trailers do filme tinha um trailer de um filme, nossa, Inception, onde tinha um cena, né, vamos ler igual a ele aqui, estilo Marcelinho, se não igual, muito parecida com essa, e decidiram tirar o trailer e estão pensando em tirar a cena do filme. Me pergunto se algum dia um psicopata decidir fazer alguma imbecilidade e citar Hitler, vão ser removidos os trechos sobre Hitler nos livros de história. Ele, na verdade, perguntou aqui, mas eu disse como se eu estivesse falando, né? O que parece é que sempre procuram um culpado mais fácil. Já foi o rock, o metal, o RPG, e agora é a vez dos jogos. Cara, jogos desde sempre. Desde sempre. Já pararam de culpar o rock, o metal e o RPG, mas os jogos sempre. Nunca o problema é com a pessoa. É sempre uma... Aí ele bota assim, voz maligna. Influência maligna. Viu minha voz maligna? Nossa, cara, você precisa trabalhar um pouco mais na sua voz maligna. Então, essas leis parecem que a tia Cotinha vê o sobrinho da cunhada do vizinho, meu Deus, jogando algum jogo inapropriado pra idade e acha um absurdo, conta pra cabeleireira que fala pro sogro, o papagaio ouve e chega no ouvido de algum político. Aí ele ouve o que é... Nossa, o político ouviu o papagaio, que é possível fazer no jogo, muitas vezes nem é o objetivo, e quer proibir. Mas, como falaram, ninguém atenda a porra... Não dá pra entender, né? Ninguém segue a classificação etária. Vamos lá. É isso que eu quis falar. Citaram drogas, nem preciso ir longe. Álcool. Muitos bêbados fazem merda porque estão bêbados. Duh. Aí você vai proibir a bebida alcoólica? Bom, eu não bebo, eu não sei o que falar. Então, sim, você faz merda por si mesmo. Eu costumo dizer que se eu beber, meu irmão, puta que pariu, porque eu já faço merda sem beber, então eu já atropelo o giro baiano sem beber, né? Né? Imagina, então, não, colocaram pra maiores de 18, porque maiores de 18 são legalmente capazes de assumir seus atos. cara, um bêbado não pode assumir seu ato, né, cara? Porque ele não consegue saber o que está fazendo, né? Cara, isso é um assunto pra um podcast que não é de game, vamos lá. Então, se um imbecil se influencia por conta de um jogo, filme, livro, conto da carochinha e faz merda, esse cidadão tem que ser preso e não o jogo ser proibido, porque a influência ruim pode vir de qualquer lugar, até de um amigo, então vamos proibir os amigos. Aê! Uhul! Verdade, Fernando é uma péssima influência. Censura errado e ditatorial. Abaixa a censura. Acenda suas tochas. Yeah. Isso aí, cara. Não, brincadeiras à parte, eu acho muito errado o governo dizer o que nós podemos ou não consumir. Abraços. E aí ele bota aqui, PS, você tombou um gelo baiano dirigindo um chapado? Não. Não tombei um gelo baiano dirigindo um chapado. E PS2, cadê os links do gelo baiano aí do CS for Kids? Não tem link do gelo baiano. É, pô, deveria ter? O Google Street View não passou na rua e eu não consegui pegar nada ali. E o CS for Kids devia estar lá. Se não tá lá, eu vou colocar depois. É, próximo e-mail, Fernando. O próximo e-mail vem de um ser muito evoluído, cara, porque ele é um tubarão urbano. Oh. Olha só. Eu tenho algumas. Você tem várias dúvidas sobre como existe um tubarão urbano. Não sei se ele saiu da água, criou pernas e criou pulmões para respirar, né, no meio urbano. Não, ou se ele vive em um tanque gigante. Pulmões bizarros para aguentar a poluição do ambiente urbano. Sim, sim, não. Pois é, ser um tubarão bem evoluído. Bem evoluído. Mas também ele poderia apenas estar num tanque d'água gigante no meio de um centro urbano. Então, não se responda, tubarão urbano de 20 anos. É, diga aí. Tubarão urbano de 20 anos de São Paulo. Fênix Cast! Finalmente, não aguentava mais esperar o nosso amado Fênix Cast. Já tinha ouvido todos os outros e tinha altas expectativas sobre o novo. E adivinha só, vocês conseguiram superar todas. Olha aí. Olha que bonito. O cast foi ótimo e o tema muito bem escolhido. Com 2 horas de programa, puderam falar tudo o que era necessário. Apesar de que esse assunto ainda tem muitas polêmicas para serem discutidas. Porra, com certeza, cara. Esse podcast merece ainda uma parte 2, porque teve muita coisa que ficou de fora. 2 horas foi pouco para ele. A gente gravou esse podcast em 2 dias, tiveram várias complicações para poder fazer ele, mas ainda ficou faltando coisa. Ainda fica faltando coisa, porque realmente é uma carga de coisa e que... é constante, sabe? Não acabou. Até hoje jogos sofrem censuras, jogos sofrem cortes, então até agora já vai gerando cada vez mais conteúdo. Oh, yeah. E a gente espera revisitar esse assunto alguma outra vez. Então ele traz alguns casos bizarros de proibições aqui, né? Dando sua própria contribuição. Muito bom. Então ele diz aqui: jogos em consoles são, em sua maioria, fabricados na China, mas são proibidos de serem comercializados lá. Oi, oh, yeah. Já foi até comentado no top 10. Já falamos isso no top 10, né, cara? A China lá produz não sei quantos consoles lá pra gente, né? E lá só aceita aquelas bugigangas toscas lá, cara. Eu meti vejo no top 10, cara, com o Pablo, muito maneiro esse top 10. É um dos problemas que eu mais gosto no site. E ele continua aqui. Na Arábia Saudita, Pokémon é proibido, pô. Pokémon seria demônios, são capturados e invocados para fazer o mal. Nossa. Eu lembro de ter visto isso, mas se eu não me engano... eu não lembro se é na Arábia Saudita ou outro país, mas era proibido o Pokémon Card Game, sabe? Que tem algumas referências a deuses, alguma coisa assim, tal, coisas mitológicas, mas o jogo de Game Boy mesmo não tinha sofrido essa proibição. Nossa, que absurdo também ver o Pokémon desse jeito, que louco. Enfim, né? É cultura de cada um, como a gente já comentou aqui. Continuando... Hearts of Iron, banido na China por reconhecer o Tibete e outras regiões da atual China independentes à Segunda Guerra Mundial. Mesmo caso que a gente comentou do Football Manager. Exatamente. Até questões políticas entrando aí. Até não, né? Questões políticas entrando nisso também. Mass Effect foi banido em Singapura por causa do possível encontro lésbico entre uma humana e uma extraterrestre. Mas muito depois isso já foi revogado. Eu não sei se o problema é ser entre... pessoas do mesmo sexo ou pessoas de... outros planetas? De planetas diferentes. Não sei se o problema deles é com homossexualismo ou com os outros planetas, né? Porque... ô, velho, se tu tá no país que proíbe lésbicas, sai daí, cara. Sai daí. Você tá perdendo seu tempo. Ah, sim. E com essa lição de vida, ele termina falando... um caso que já aconteceu com amigos meus... foi o triste dia em que algumas mães fizeram eles quebrarem o DVD de GTA San Andreas. Por julgarem que o jogo era violento pra eles. Porra, cara. DVD de GTA San Andreas, cara, que louco. que triste. Uma vez, a mãe de um amigo meu, um amigo meu tinha um livro, como é que era aquele? Eu não sei se alguém já ouviu falar, não sei se é punk, não morreu, alguma coisa assim. Um livro falando sobre ideologias punk e tudo mais. Esse meu amigo emprestou o livro para outro amigo, e a mãe do outro amigo, que era evangélica, leu uma parte e colocou na cabeça dela que aquela parte tava. Ela já tinha lido na Bíblia do Demônio, sabe? O que ela andou lendo a Bíblia do Demônio? Eu não sei. O livro sagrado dos satânicos. E aí, falou com a mãe do outro amigo, convenceu ela a queimar o livro. E as duas têm uma reunião junto com os dois amigos meus pra tentar mudar a cabeça e conversar e exorcizar, sei lá o que eles fizeram lá. Que louco, velho. Exorcizou. Eu tô aqui demais. Parabéns, hein? Parabéns, né? O último e-mail aqui é do Gabriel Arones Gwenter Aka, a.k.a., né? Gabriel Perux, na Xbox Live. Sim, nosso amigo Gabriel, né? Sim, não, eu já vi ele várias vezes ali. Ah, joguei com ele, já. E ele fala, olá, equipe do Fênix Down, em especial Diego Fernando, viu? Ele lembra toda a equipe do site. Olha aí, que legal. Tenho 24 anos, sou designer gráfico e um game developer. Independente e aprendiz. De Guaramirim, Santa Catarina. Bom, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês no site. Não esquece de fazer um agradecimento. Acompanho vocês. Ele escreveu errado aqui. Acompanho vocês desde a época do downloading. Ouvir as discussões e conversas. Meu Deus, Gabriel! Gabriel, você é muito bom, deve ser muito bom como desenvolvedor de games, mas português, não tá? Tanto quanto redator. Ouvir as discussões e conversas de vocês e alguns outros podcasts aflorou uma paixão adormecida na época, videogames. Comprei um Xbox 360 no final de 2009 e joguei muitos jogos que vocês comentavam. Comecei a sentir uma sensação de quando jogava Zelda Ocarina of Time no meu falecido Nintendo 64, último videogame antes do Xbox 360. Tudo isso me inspirou a iniciar um projeto que estava cozinhando na cachola há muito tempo, o meu próprio jogo. Trabalhei no projeto praticamente sozinho e depois de 5 meses de trabalho duro estou prestes a lançá-lo na App Store, futuramente na Google Play. Olha só. Muito foda isso, cara. Plot é um Endless Runner, aquele joguinho que você corre infinitamente, né? Hã? Cara, esses joguinhos são muito viciantes. Tipo o do unicórnio gay lá, né? É, tipo o Robotnik no Ataque, e até mesmo tipo o jogo que o Fred falou que tava viciado no podcast de Dorgas. Uhum. Que eu esqueci. Que, cara, esse jogo, esse tipo de jogo são malditos, porque você corre infinitamente, você sempre acha que você vai ser melhor do que o seu high score. Então você sempre quer ficar jogando, cara, é muito bom. E ele bota aqui. É um Endless Runner em que você é um cachorro em um cartaz de exposição de animais, que após uma explosão ganha consciência e a habilidade de entrar em outros cartazes para fugir do fogo causado pela explosão. Afinal, você é tinta em um papel que está queimando todos os cartazes de um muro infinito, olha, Infinite Wall também, e cheio de cartazes. Lembra a ideia do Comic Zone e Ski Safari. Well, como agradecimento, gostaria de saber se posso colocar o Phoenix Down na parte de Special Thanks. Olha só. Tanto pela companhia, quanto pela inspiração de iniciar e terminar esse projeto. Cara, fica à vontade, certeza. Fica à vontade. E a gente fica muito honrado com isso, com cara. Sinceramente. Se você quiser botar um cartaz que tenha a Fênix do Phoenix Down lá, cara. Nossa, colocar. Cara, porra, isso ia ser muito foda. Isso ia ser muito foda, né, cara? Isso é genial. Não, cara, a gente que fica lisonjeado com isso, cara. A gente não fez nada, né? A gente só fala de game, né? Assim que o jogo estiver disponível e se for de interesse de vocês, posso enviar alguns códigos presentes para serem distribuídos, sorteados no site. Olha aí que maneiro! Nossa, cara, a gente fica muito, muito agradecido e a gente gostaria muito disso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Vocês fizeram muita diferença de verdade. Um abraço, algumas screenshots exclusivas. Não sei se a gente pode botar as screenshots aqui, não sei se ainda é spoiler ou não, né? O Gabriel, diga aí. Gabriel, diga aí se a gente puder colocar, a gente vai colocar aí no post. E ó, vou fazer melhor, hein? A gente vai convidar você pra um lado B e você vai contar como é que foi você desenvolver esse jogo mesmo sozinho. O que você acha? Sim, sim. Então, olha, tá aí aberto o convite, hein? Aberto o convite, hein? Então é isso aí, fiquem aí com o podcast sobre blogs de games. Vamos, cara, espero que vocês curtam muito o podcast. Esse primeiro podcast aqui a gente vai contar sobre as nossas histórias, né? Como cada site aqui nasceu. Como cada um surgiu, como nasceu, como cada um foi conhecendo o seu próprio grupinho, né? Pra formar o blog, como o Ninja Nimeu gosta de falar, o blog. É, o blog dele, né, o blog Baixo Frente Soco e tal. E na semana que vem, olha aí, na semana que vem, não é daqui a 15 dias, vamos ter a parte B desse podcast, onde vamos contar outras coisas que vocês vão saber semana que vem, né? É, né, pra que dar spoiler agora? É isso aí. Entrou um recado no final do cast, que é muito importante também. Então é isso aí, fica com o podcast, até mais. Até mais. Antes de começar, eu queria fazer um pequeno disclaimer aqui. Esse é um podcast que a gente vai falar sobre blogs de games. Já temos 5 pessoas aqui. Então não me venha reclamar que não tem o seu blog favorito. Eu vou fazer questão de postar todos os blogs parceiros do Phoenix Down se post, inclusive o Café com Games do Heriberto. É, que ia é o seguinte, aqui só tem Elite, sabe? O resto tudo... O Fernando criando caso, então eu tô tentando explicar pra ela, é um babaca. Vou linkar aqui o Café com Games, Cidade Gamer, que iam participar com a gente. E todos os blogs parceiros do Phoenix Down vai ficar um post gigante, vocês vão ver só. Mas vou falar de todo mundo aqui porque não tem como a gente botar 50 mil sites aqui numa conferência de Skype. A gente não vai conseguir terminar de gravar o podcast nunca, né? É, daqui a pouco vai virar coluna no Phoenix Down. Só falando mal do meu site, eu sou um maldito. A gente tá aqui falando de um tipo de trabalho que mal ou bem é feito de fã pra fã, né? Ninguém é pago nem nada e não temos obrigação nem capacidade de chamar todos os blogs pra participar. Mas isso não quer dizer que não apoiamos o trabalho de todos, então antes de fazer mimimi nos comentários, entenda a mensagem, certo? Certo. Esse não é o cast Jabá, é o cast pra falar sobre o nosso veículo de comunicação com vocês, nossas histórias, nossas vitórias, derrotas e por que que a gente faz isso, certo? Opa, tô enganado então. Valeu, abraço! Vamos lá, Six do Super Controle, Ninja Inimigo do Baixo Frente Soco, Zabuzeta Level Mais e Fernando, de onde você é mesmo? Eu sou o da Vida. É, vida.com.br. É, visite lá, muito legal. Né? Tá, vamos começar então falando do trabalho de cada um de vocês, né? Six, acho que você é o mais velho aqui dessa história, né? Mais velho, né? Pois é. Como começou isso em 2009, cara, quando a época que só existia o downloading de podcast e um podcast de Tibia muito bizarro. Não sei se vocês lembram disso. Ah, eu lembro, velho. Nossa, eu lembro. Eu lembro como isso deu confusão também. Nossa, esquece. É verdade. Tá. Eu acompanhava a podosfera dos games aí. E brevemente uma história, então, é que, pô, mó fã do download e não tinha outro podcast de games. Até tinha, acho que o Som de Teste, mas ele era mensal, sei lá. E tinha alguns outros muito ruins. É ruim mesmo, foda-se. Bom era o download. E aí, né, conheci o Diego, o Fernando, o Martim e o pessoal lá. Tinha aquela época do Nerdcast, já falei com os guris aqui da cidade. A gente é de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. E pensamos, cara, vamos fazer um podcast só pro pessoal aqui mais conhecido. Porque a gente quer falar de games. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala de games. Então vamos gravar o que a gente tá falando. E aí, beleza. Era um podcast de bebida, né? Não, na realidade era pra ser meio nerdcast, assim, vários assuntos. Daí a gente, tipo, tem mil podcasts assim, sabe? Vamos fazer um só de games que tem poucos. A gente não quer chegar aos pés de ninguém, a gente quer fazer... Na época, né? Na época. Na época tinha poucos. É, na época era fudido, cara. Hoje tem, sei lá, 15 mil, né? Até o Diego falou aí que vai postar todos aí. Vou linkar os 15 mil. Nossa. E aí, cara, a gente teve a ideia de bolar Dreamcast, porque era... videogame da SEGA que faliu, né? E drink de bebê e tal, daí que a gente sempre gravava no sábado de tarde, daí tipo, era antes de ir pra festa ou se encontrar com o pessoal e tal. A gente bebia várias bebidas. Era pré. Gravava o cast antes de fazer o drink, né? Vamos fazer uma pré aqui? Geral se encontra no Skype, começa a beber e fala merda. A gente não gravava pro Skype, né? Como todo o pessoal daqui, a gente gravava num micro estúdio que... Olha aí, que maneira. Caraca. Então, que, como ele tem banda, ficava tipo muito simples pra nós. A gente saía no estúdio e gravava, sabe? Não pagava nada e bebia e. Pô, era turma, né? De infância, então era muito tranquilo. E é o que o Games on the Rocks faz hoje, sabe? Eles bebem e falam sobre videogame. É o que a gente faz. Cara, quer dizer então que o Games on the Rocks é inspirado no Dreamcast. É, eu falei já pro Caio Corraine. Ele disse que não, eu mando ele se fuder. Porque é cópia! É cópia! É igual assim, cara. Então, tipo, a gente pensou nisso, né? E aí passou, acho que umas edições e a gente viu que foi crescendo absurdamente. Na época, assim, o pessoal de fora do estado começava a escutar. E o pessoal, ah, vocês são gaúchos, esse sotaque horrível do caralho. E nós, ah, tudo bem, né? E aí, pô, a gente foi recebendo e-mails de pessoal de fora e tal. Eu não sei quantos downloads tinha na época, não eram muitos, não, mas isso inspirou um pouco mais a gente. E aí, o que aconteceu? Tem uma cidade aqui próxima chamada Bento Gonçalves, e um pessoal da rádio, uma rádio de Bento Gonçalves, escutou a gente e convidou a gente pra participar e ter um programa de rádio lá uma vez por semana. Caraca, velho, que foda! Pra ganhar uma grana pra falar sobre videogames, pra falar sobre cultura Caraca, pop. Caraca, olha só. E aí eles falaram, mas assim, você não pode colocar o nome Dreamcast nisso, tá? Você tem que mudar, porque a gente vai vender vocês e tudo mais. E nós, tá, beleza, então. Daí, né, a gente pensou assim, mil nomes. Cara, a gente não tem. Level mais é um nome muito foda. Tipo, Baixo Frente Soco, Phoenix Down, meu. A gente não pensou nisso. A gente botou Super Controle. Porra, mas Super Controle é foda, cara, porque... Eu acho foda pra caramba. Tem muito trocaralho do cadilho por aí, cara. O mercado está saturado de trocaralhos. Cara, você acabou de destruir o nome do Phoenix Down, né? Tudo bem. Não, Phoenix Down. Uhum. Olha só o caso, tipo, Level Mais, tipo, o nome em inglês e português mesmo. E o Baixo Frente Soco é a cópia do Meia Lua X, né, velho? Exato. Temos que ver isso aí, ninja. Aí, eu sei que você tá saindo por cima de todo mundo. É um super controle, tá ligado? É, tá voando, cara, porra. É. Por exemplo, eu queria ser Super Phoenix Down, mas não é possível. Porra, aí. É, e o logo era um controle meio bizarro, assim, daí nós estávamos fazer Super Controle Podcast. E a gente foi botar no domínio supercontrole.com.br e já tinha, era um site do Cartoon Network. Olha aí. Cartoon Network já prevendo isso. Registrou o site, falou, não, seus filhos da puta, esse podcast vai ser nosso. É, cara, daí a gente se fudeu, daí, tá, vamos ter que pôr Super Controle Podcast, então, beleza. Daí a gente mudou o site, né, a gente mudou o nome do podcast e, em compensação, a gente ganhava uma grana lá na rádio. Então, beleza, tava tudo perfeito, okay. Assim, a gente cara, ficou... começou a vida de podcaster ganhando dinheiro, velho. E hoje em dia... O pessoal é muito fácil, né, muito fácil. Cara, ninguém sabia o que era podcast, sério. Na época, sério. Você lembra 2009? Era raro. Era Nerdcast, Rapadura e Download. Tá? E a cidade onde você mora tem quantos habitantes, assim, tipo... 30 mil. 30 mil, e então aí... você destaca pra caramba. É, não, na época eles achavam que isso dava certo, né? Não, mas é que tá, a cidade que a gente foi é uma cidade aqui do lado da Serra Gaúcha e ela tem acho que uns 300 mil por aí. E aí era uma rádio grande e tal, e pegava toda a Serra Gaúcha, assim, umas 8, 9 cidades e tal. E caraca, quando vinha os números assim, a gente ficava impressionado do pessoal que ligava e tal. A gente queria imitar o Download naquela parada de... Vocês ligavam pro pessoal, lembra? Uh-huh. Gamer Dome, né? Ah, vamos fazer isso na rádio e tal, vai dar uma galera. E nunca deu nada, não deu certo. O cara não deixava a gente ligar ao vivo, assim, era muito incomodação pra rádio e tal. Só que não podia falar foda, não podia falar, sabe, tem que cuidar muito com isso na rádio. Tem palavrão que é impossível não falar também, né? Tipo, fode porra. E os caras falaram, ah, você tem que falar um pouco de música. Nós, porra, cara. Eles começaram a controlar nós, né? Daí a gente, tá, beleza. E aí, era uma mão, ia até outra cidade pra gravar, né? E aí eles falaram assim, ok, gurizada, então vocês estão com muita dificuldade e tal. Vocês vão fazer assim, vocês gravam na casa de vocês, um programa de meia hora, assim, no máximo, e a gente vai passar os pockets durante a semana, 10 em 10 minutos por dia, saca? E aí a gente gravava o que tinha de novidade no mundo dos games e tal. Gravava em casa mesmo, mandava pra eles, eles editavam, colocavam musiquinha, faziam propaganda toda. E a gente não precisava... Pois é, muita mamada. E a gente ganhava uma grana decente pra fazer isso, saca? E porra, eu pensei, meu Deus, tô feito na vida, né, cara? Caraca, é um hobby que ficou ganhando grana, assim. E aí isso durou, acho que, sei lá, não durou um ano. Aí mudou o dono da rádio, eles quiseram trocar o nosso horário, botar nós no sábado, assim, nós, putz, não vai rolar. E começaram a pagar menos e tal, ia ser menos tempo, uhum. E a gente parou fora. E aí a gente, vamos fazer assim, vamos focar o podcast só, que tá rendendo, o pessoal tá mandando e-mail e tal, então. É isso aí, cara, o que deu certo e o que deu errado é basicamente isso, né? O que deu certo é que a gente tem até hoje, acho que sei lá quantos anos, 2009 até 2012, caralho, é muito tempo, sabe? Uhum. A gente tá resistindo a mil podcasts de games aí, que o pessoal acha que é briga e tal, e não é, né? A gente... É, esse é uma coisa que a gente tem até que tirar aqui nesse podcast, né, cara? Não tem esse negócio de um ser rival do outro aqui dentro, tanto que eu vou linkar todo mundo. Mas as pessoas veem assim, putz, eu ouço só aquele podcast lá, eu não ouço os outros porque eu gosto desse aqui. Mas, cara, ninguém rouba lugar de ninguém aqui, né? Exato, saca. Ao contrário de, sei lá, rádio, ao contrário de TV, ao contrário de outras formas... Tem audiência, né? Da hora. Sim, a internet é on demand, cara. Quando você quiser, você vai lá e ouve. Vai lá e escuta. Porque, pô, é um arquivo de áudio. eu achava muito bacana no começo, até o pessoal comparava nós, assim, ó, a edição tá muito legal, vocês estão no nível download, nós ficava emocionado, saca, nós, uau, cara, eles estão lá, eles são bons, a gente tá se assim, equiparando a eles, o pessoal tá gostando, sabe, apesar do sotaque, é bizarro, que isso o pessoal sempre reclamou, mas tudo certo, dos palavrões e do fanboísmo de muita gente aí no cast, a gente faz pra se divertir, sabe, tipo, vamos rir e tudo mais, saca. E o que deu certo, assim, além, isso vai parecer meio gay, mas foda-se, é que, meu, eu conheci muita gente por fora, assim. Saca, o pessoal de São Paulo, eu fui pra lá e tal, até o Diego aí conhece o Eric e tal, uhum. E toda essa turma aí do Santo André, lá do Tudo no Pote, do, acho que nem existe mais, né? Pô, e aí vamos pra BGS esse ano, vai se encontrar uma galera foda lá, nossa. Vai ser divertido. Com certeza, BGS geral vai estar tá lá, né, cara? Level mais, vai estar... Tá... É, não, tipo, quem quiser conhecer pessoal de podcast de games lá, pô, BGS esse ano vai ser o canal. Reparou que eu não falei baixo pra gente soco, né? Porque o Ninja Migo ainda não confirmou esse piadinho. Caraca, eu tô ficando bolado agora. Você vai ter que ir, velho. Dá um jeito. E você sabe, né, que quem fica de fora é de quem a gente vai falar mal. Pô, tem várias edições aqui no Rio, aí agora quando é em São Paulo, eu vou... E aí pessoal, eu sou o Hyde do Orion Games, aqui comigo tá o Mr. Bubbles, né? Exato. E nós viemos aqui pedir um minuto da sua atenção, interromper a programação para espalhar a palavra. Amém. Amém, né? E vamos falar um pouco aqui do Orion Games, né? Pedido do Diego aqui do Phoenix Down, né? É, nós pagamos para estar aqui. Nós pagamos para estar aqui, né? Então, o Orion Games ele é um site de games, né? Como o próprio nome diz, né? Que tá, ele já existe há 7 anos. Ele começou como um teste, né, de programação, que eu e o Mr. Bubbles somos programadores, então nós fizemos um site. A gente estava aprendendo, né, nada melhor para fazer do que fazer um site de... Na prática. Que gosta, né? É. Sim, na prática. Ele acabou virando um site de... Ele acabou crescendo, né? Virando um site de artigos, de dicas, detonados, né? É, emuladores, tudo que a gente gostava na época, a gente acabou colocando no site. A gente foi socando tudo que a gente queria dentro do site, né? Não tinha uma visão... Né? Exatamente, ele aconteceu, né? Não foi nada planejado, assim. E ele chegou a ter bastante acesso, né? Ele teve uma matéria naquele programa Olhar Digital da RedeTV. Chegou a ter quase 35 mil acessos por dia naquela época. Ficou bem grande, né? Só que a gente percebeu que manter um portal de notícias e tudo isso não dava, né? Também não era nosso objetivo, porque... É, como a gente falou, o site já aconteceu, né? E a gente tem um grande problema que aí nenhum dos dois gosta de escrever, né? Isso é uma coisa séria quando você tem um blog, um site de game. Sim, né? É muito difícil. Muito difícil escrever sem gostar de escrever, né? É. Mas aí qual era a solução, né? O que estava acontecendo na época? Podcast. Tava todo mundo lançando o seu podcast, né? Tinha o Jovem Nerd, tinham vários podcasts aí. E a gente resolveu fazer um podcast também, né? Que é o OrionCast, que tá no seu episódio 120 já, né? São 120 episódios há muito tempo, mais de 2 anos já no ar. Nós estamos em 5 pessoas, né, que participam... Regularmente, Regularmente, né? Cada um tem sua opinião diferente, né? Tem o cara do FPS, tem o cara old school. Então é legal que é bem variado, né? E todo domingo tem um episódio novo, né? A gente sempre mantém a frequência. Uma coisa, assim, que é importante também é que a gente não faz isso por nenhum fim lucrativo, não tem interesse financeiro nenhum, né? A gente faz porque gosta, né? Até porque senão já teria acabado, né? Já teria acabado desde o primeiro episódio, né? Que até hoje não rendeu nada. Ah, mas também a gente não vai atrás, né? Podcast é um negócio muito novo ainda, né? Poucas pessoas ganham dinheiro, de fato, com podcast, né? Acho que é um negócio muito, muito ainda pouco explorado, né? Pelo menos na área de, assim, na área comercial. É, e a gente até tem um conselho aqui para quem for começar um podcast novo agora, né? É, se você tem interesse comercial no seu podcast, a nossa recomendação é não faça um podcast. Não, vai. Assim, você pode ganhar, mas é difícil, né? Mas e tem muitos hoje também, né? Tem muito podcast, né? Bom, de qualquer forma, existem maneiras mais eficientes para se ganhar dinheiro do que um podcast, né? Pode ser trabalho, né? Trabalho, trabalho. Agradecer aqui o Diego, né, pelo convite, o espaço aqui no Phoenix Down, né? Agradecer também o pessoal do Phoenix Down e aos ouvintes aí também. Obrigado e quando puderem, né, se quiserem conhecer o nosso trabalho, acessem lá o Orion Games. quem vai ser o próximo. Zabuzeta é mais antigo, Zabuzeta desde Meia Lua X. Bom, começou o trabalho muito antes de virar blog, né? Eu participava de um grupo que executava eventos de cultura japonesa em Curitiba. Grupo X-Blade, acertei? Sim, o Grupo X-Blade, quando eu participava, eu já não faço mais parte dele. A gente já fez eventos até pra 1.500 pessoas lá, que eu organizava. Em janeiro, agora, vai ter um evento aqui em Curitiba que eu tô organizando. Que maneiro. Sim, então eu tô voltando a esse mundo de organização de evento. E a gente nasceu lá, né? O apelido nasceu nesse mundo, assim, de evento de cultura japonesa, né? Então, porque aqui, pra quem não sabe, Curitiba é muito forte a cultura japonesa aqui, né? É, porque tem muito Matsuri, tem uma associação japonesa aqui em Curitiba que é bem forte, né? E 3 vezes por ano tem festival, assim, de cultura japonesa que vai pra você conhecer um pouco da arte, de culinária, e tem um monte de coisa. Acho que no Paraná, né? Paraná em geral, assim, que Maringá também tem. Maringá, Londrina e Curitiba são bem fortes. Esses eventos tradicionais, assim, Matsuri em geral, uhum, né? E assim como capitais grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre tem eventos de cultura pop japonesa, né? Que envolve anime, etc. Né? E o que a gente fazia era isso. E dentro do evento a gente sempre tinha uma parte de games. E a gente resolveu, tipo, dar uma nomenclatura à parte de games, né? E como era o grupo X-Blade, a gente falou, ó, vamos fazer um trocadilho com X, né? Uhum. A gente fez Meia Lua X e surgiu essa divisão que era do grupo a partir de games, que depois de um tempo, por causa que muita gente me apresentou podcast, apresentou Download, Super Controle, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer um podcast, acho muito maneiro, acho divertido pra caramba. Sério, eu fico assim pensando, por que que eu não descobri Super Controle, Download, Jovem Nerd em geral, assim, na época que eu fazia faculdade, né? Porque eu perdi muito tempo em ônibus escutando música ruim, assim, tipo, entendeu? Pode escrever. Bom, faz uma diferença. E na verdade, na época que a gente surgiu, a gente era melox.wordpress, a gente não tinha um foco, assim, profissional, era uma coisa mais, tipo, ah, vamos fazer zoando aqui. Aí começamos a investir, aí tinha um antigo rapaz que tava no nosso grupo lá, falou, ó, investem aí, compra um domínio. Surgiu a ideia, a gente começou com podcasts, com colunas, falando sobre retro game em geral, né? E começou com 2 podcasts. Um a de notícias. Não, começou com um podcast. Um de notícia e um de game music, que é o que até hoje que eu mandei, que é o Game Tracker. Uhum. O antigo Melo X Podcast era só sobre notícia, mas a gente começou a desandar, né? Que o pessoal não poder participar. Todo mundo já sofre por isso, né? Tipo, mas eu lembro de uma época que você tinha 4 podcasts no seu site. Sim, a gente teve 4 podcasts já. Caralho, é verdade, cara. Eu editava 3 dele. Caralho, que louco. Não, eu posso dizer assim, que o pessoal fala, ah, mas como você edita tanto tempo, né? Bom, eu tenho um trabalho que é muito sus, e funcionalismo público federal. Cuidado então, que você vai falar isso, eu quero ver essa porra da merda pro teu lado. calma. Então tem tempo pra caramba, posso editar no meu trabalho, então toda essa parte eu posso conciliar. Mas assim, a ideia de 4 podcasts, a gente falou que um tava meio que, tipo, canibalizando o outro, né? Então a gente, depois de um tempo, resolveu manter 3, que era o New Game, que depois de um tempo também faliu, digamos assim. Chegou a ser postado no Phoenix Down. Isso. Chegou a ser postado no Phoenix Down, mas não andou muito bem. Depois voltou com outro formato, mas também não andou muito bem. O pessoal é muito... Sabe como que é, né? As coisas de o que dá errado, o que dá certo, né? Mas o que deu certo pra nós é o Game Track, que a gente já tá na edição 51. Amanhã mesmo eu vou fazer gravação de outro. O Papo de Noob também tá forte aí, acho que é o que tem mais audiência na nossa parte, principalmente pela temática um pouco mais, digamos, popular, né? Quando é um podcast um pouco mais direcionado, o pessoal... Nosso amigo Rodit, né? É, normalmente fica mais pra um nicho do que pra um público em geral. Mas assim, cara, deu muita coisa errada. A gente já fez vídeo e deu errado, fez coluna e deu errado, já fez podcast e deu errado, cara. Então a gente passou por várias fases. Sempre tem a fase, ah, eu briguei com tal pessoa... Depois voltei, depois, entendeu? Parece uma namorada, tá ligado? Tipo, liguei com uma pessoa e voltei, né? Uhum. Olha o que você vai falar aí. Não, parei por aqui e eu vou passar a bola pro nosso... Não, mas você falou do Melo X, você não vai querer chegar no level mais nunca? É, cadê o level mais? Pô. É que eu tô falando tanto lá atrás que eu já tô esquecendo do level mais, né? Bom, hoje é o Zabuzeta do passado que tá aqui. Isso é, né? Bom, e depois de um tempo com muito erros, tipo... Nada dando certo em parte de coluna, a gente focou muito em mídia, né? Parte de podcast, vídeo. E eu conheci o Rubens, que era do site sobcontrollers.com. E lá eles tinham muito coluna em parte de editorial. Depois de conversar, tipo, passamos 6 meses falando como que tava o projeto de cada um, a gente falou, ó, vamos fazer uma coisa diferente, vamos unir os 2 projetos e vamos criar algo novo. Depois disso que a gente acertou, a gente ficou 6 meses pensando em nome, planejando em formato de algumas coisas que a gente ia fazer, por exemplo, podcast, mudou bastante coisa, colunas mudou bastante coisa também. Então a gente unificou os dois formatos que tinha em cada um dos blogs, né? E fez o que a gente tem hoje, que é o Level Mais. A gente lançou ele na Campus Party. Foi um trabalho do caramba, porque no dia a gente tentou lançar e não deu certo. O Zabuzinho tá nervosaço na Campus Party lá. Não tá pro lá, cara, que merda, não sei o quê. E o Diego tava do lado lá. Eu, o Rubens, não largava a bunda da cadeira, tá ligado? Era mexendo isso que eu tava ajudando o Rubens pra cá. E o Rubens, tipo, que é na parte de infraestrutura, né? Que ele manja pra caramba. Tava ajudando e eu tava dando uns pitacos assim, cara. Mas depois de um tempo, você vê o resultado que tem hoje. O pessoal elogia bastante o trabalho que a gente tá fazendo lá. Mesmo dentro do Level Mais, tem coisa que já deu certo, já coisa deu errado. Então, isso aí é meio que cíclico, né? Então, você tem que saber relevar o que dá certo e o que dá errado. Inclusive, você chegou a fazer há pouco tempo uma exibição, né? Do Game Demo. É, como eu tô voltando nesse mundo de eventos, eu organizei no Sesc duas exibições do filme independente lá, o Indie Game The Movie, e agora acho que em agosto eu vou fazer a exibição também na PUC, aqui em Curitiba, só que acho que vai ser só pra semana acadêmica, que os caras entrarem no gente, né? Eu gosto de, tipo, ser útil às pessoas, né? Então é o que normalmente eu faço, assim, tipo, mesmo que eu não ganhe nada, cara, mas quando a pessoa fala, cara, você fez um trabalho foda, você sobe dois patamares assim em cima. É o que a gente tenta fazer, né? Ser útil pra alguém. Respawn no Phoenix Down, olha aí! Aê! Especial Jabá. Especial Jabá aqui, um oferecimento do pessoal do Phoenix Down para apresentar aqui o nosso podcast, nosso modesto podcast, não é não, Ricardo? Exatamente, cara, nosso modesto podcast, que é composto de quem? Do meu amigo Francisco Ramos, vulgo Chico. Exatamente, que só fala de jogos tipo Michael Bay, que só de explosão e coisas do tipo. Exatamente, o nosso amigo Fábio Suner, do blog ainda remanescente Regames também, é lá do Respawn. E que fala muito de jogos japoneses e de Metal Gear pra caralho. É, que agora ele tá nessa onda japonesa, ele tá quase virando um japonês, né, cara? Ah, só porque nos últimos eu falei de Lollipop Chainsaw e Amazing Spider-Man, né, porra? Amazing Spider-Man, não! Surpreendente, Homem-Aranha? Opa! E eu, cara, que sou colaborador aí também do Phoenix Down, né, cara? Ricardo Pascoal. Alguns de vocês já me conhecem, os que não conhecem, que coisa feia, porque eu editei boa parte aí, ajudei dos podcasts. Mas ele nunca é conhecido, cara. Editor só se fode, né, cara? Não só se fode. E o Ricardo, o negócio dele é Metroidvania, cara. Puta que pariu. Todo jogo. É o gênero supremo, né, cara? Mas então diga lá, meu querido Chico, para esses meus amigos aí do Phoenix Down que estão escutando o podcast maneiro, o que que a gente faz lá naquela porcaria de Respawn, que merda que a gente apresenta, o que que é, como é que funciona, por onde começa? Ah, então, se você entrar em www.respawn.com.br, você vai encontrar casts maneiros falando de jogos que nós jogamos. E sempre tentamos, assim, sair fora da caixa. Então, quer dizer, a gente fala ali de jogos mainstream e tudo mais, mas a gente tenta sempre trazer coisas diferentes, né? Pra fazer sua vida game muito melhor. Quer dizer, trazer experiências diferentes, né? Essa é a ideia. Mas agora estamos numa reestruturação maluca, não é não, Ricardo? Exatamente, exatamente. O formato principal do Respawn aí sempre foi a gente cada um trazer um jogo legal aí pra falar do pessoal. A gente não se ater assim a fazer reviews ou qualquer coisa, simplesmente falar da nossa experiência com o jogo. Por exemplo, sei lá, trazer God of War. Porra, todo mundo já conhece essa porra, não precisa de review. Mas a gente fala aí da polêmica de ter mais um jogo como Kratos e coisa arada. E a gente entra nessas polêmicas, nessas novas notícias. E que nem o Chico falou, e a gente sempre pensa fora da caixa, cara. Se tu vai encontrar um pensamento diferente que ruma contra toda a papagaiada aí que os gamers, entre aspas, falam, vai ser lá no Respawn, né, Fábio? Logicamente você fala meu nome nessa hora, né? É. Não, se ele não falasse, eu falaria. Eu sou o troll que comanda essa merda? Não, não é. O nosso troll, mascote de estimação. Não, mas é isso mesmo, cara. No nosso podcast não tem isso de ficar falando que a jogabilidade é boa e só ficar nesse assunto, não, cara. A gente não se conforma, isso é fato. Exatamente, o nosso cast não tem vez pra fanboy, reduzindo, cara. E isso aí, a gente tá trazendo aí uma nova proposta, né, cara? A gente tá tentando trazer coisas diferentes aí, um pouco diferente do que a gente vê nos podcasts convencionais. A gente tá tentando passar esse nosso pensamento aí de pensar fora da caixa pros nossos casts também. Mas tu entrar agora lá, de repente, quando tu estiver ouvindo esse cast, já vai ter alguma coisa nova e vai ter os nossos podcasts de sempre. A gente tá passando por essa reestruturação que o Chico falou e vai ter coisas bem bacanas. Uma coisa muito legal que vocês podem fazer pra já ajudar a gente, que é um podcast estreante aí, cara, se vocês gostarem de nós, é dar um curtir na nossa página lá do Facebook, nos seguir no Twitter, e se quiserem, né, cara, a gente tem uma proposta lá no YouTube de vídeos também, mas que não tá muito bem estruturada ainda, que a gente ainda tá vendo o que vai fazer com aquilo lá, e tudo isso, cara, é podcast Respawn, tanto no YouTube, tanto no Facebook, tanto no Twitter, é só digitar lá podcast Respawn, depois das respectivas endereços digitados, e tá lá, cara. Tá feito o nosso jabê. Escutem a gente. Exatamente, um abraço a todos do Phoenix Down e todos os ouvintes, e escutem o Respawn também. Um abraço. Abraço. Falou. Ninja. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou tentar ser o mais... Deixa eu ver, começou com downloading assim também? Então, a minha história não é de amor com download, não. Esse que é o problema, né? Olha aí. Eu vou me defender, vamos lá. Eu quero ver essa aí. O que acontece? Eu tinha uma ideia de fazer com uns amigos meus, do colégio e tal, o pessoal que ainda estudava comigo na faculdade, um site, né, que falava sobre jogos e diversão. Mas qual era o lance da parada? Eu sou uma pessoa que, não sei se vocês perceberam, se vocês não perceberam, vocês são... Sei lá, déficit de atenção. Estou no bobeira, estou de bobeira. Eu falo muito, eu sou a pessoa que falo muito quando eu começo a falar, eu não vejo a hora passar. E eu queria aproveitar isso de alguma forma, porque eu gosto muito de falar de videogame em geral, que é uma das formas de arte que eu mais me divirto. Então eu falo pra caralho dessa merda até nego encher o saco e me deixar falando sozinho. Ou seja, aí você foi ser host de podcast, né? É o que mais tem host de podcast que fala demais. Esse é o problema, porque a ideia inicial não era nem fazer um podcast, porque eu não sabia o que era podcast, né? Apesar de eu estudar no UFRJ, eu pegava um ônibus tão infernal, lotado de gente, tão... Caralho, 485. Você pegar a 485 é fichinha perto do 998, velho. Não, eu pegava o 998. Era o... É, o ônibus.rar, né? Velho. Meu irmão, eu ia sentado em cima do motor, direto. Que não tinha espaço pra ficar em pé. Sabe que você não vai ter filho, né? Sabe que você ficou estéreo nessa brincadeira, né? Pois não, é. E sabe que seu apelido no ônibus era Bunda Quente, né? Olha o Fernando aí, já foi chamado de Bunda Quente, ou não? Não, é, mas pô, o cara sentado no motor ali... Tá, vai. Por mais que eu pudesse ouvir sei lá, alguma coisa no ônibus, era meio perigoso, porque eu já tinha sido assaltado... Levaram o meu Discman na época, que tocava MP3, caraca! E eu ficava bolado em ouvir paradas naquele ônibus lotado, em que o maluco puxava uma arma ali no meio de todo mundo, ninguém ia ver e dane-se. Aí eu não escutava muita coisa, até eu começar a trabalhar muito longe. Eu trabalho... E moro Olha em aí, ó. Olha só. E por eu trabalhar no... Morar em Botafogo e estudar no Fundão, eu passo cerca de 2 horas na rua, dirigindo. E isso começou a tomar muito meu tempo e as músicas começaram a ficar repetitivas. Eu falei, cara, eu preciso de alguma alternativa. Alguém conhece alguma coisa maneira? Aí me falaram de podcast. Eu comecei a procurar podcasts, comecei a ouvir. Isso já em 2010, assim. É, onde podcast já tava bombando loucamente. Aí eu comecei a ouvir Nerdcast, comecei a ouvir Nowloading... E os outros podcasts, o grande problema é, eu achei muito maneiro, só que eu falava, pô, não tem necessidade de eu fazer nada disso. Acho que eu vou fazer um site pra escrever, vou fazer um blog pra escrever sobre jogos, e vai ser isso e tal, vai ser legal. Até que um dia o downloading acabou. Eu cheguei um dia animadão pra baixar um podcast lá e falou, não tem downloading, isso fudeu, chora. Eu falei, caralho, fudeu. E eu acho... Mas qual vez que ele acabou? primeira vez. Da primeira vez. Uhum. Aí eu cheguei assim, amarradão, e falei, pô, e se eu começasse um podcast? Porque eu não conhecia nada de podcast, não sabia que tinha um trilhão de podcast, né? Se eu fizesse um podcast sobre jogos, né, cara? Não deve ter muito por aí. Não deve ter muito podcast por aí. Pô, eu vou começar um podcast e vou mandar um e-mail pra galera do Nowloading, porque eles vão ser minha inspiração da parada. E, pô, acho que eles vão se amarrar e ver um cara que tá começando e tal. Escrevi um e-mail, cara. Se vocês lerem o e-mail que eu escrevi, cara, se você quiser botar no post... Cara, não seja por isso. Não seja por isso. Fernando, pega o e-mail do Ninja Inimigo aí. Ninja Inimigo, né? Ele começa assim. Antes de desejar boa noite... Peraí, é um momento muito emocionante pra mim, porque... O você Fernando está lendo e-mail que nunca foi lido. Estamos aqui na leitura de e-mail dos Phoenix Down. Vamos voltar no tempo. Voltando no tempo. E vai ser tão rápido que você nem vai se perceber. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Download. Estou aqui com o Fernando, é o Diego. É. Olá, pessoal. Vamos para mais uma leitura de e-mails, né? Dessa vez a gente tem Pois é, né? E me botaram aqui pros e-mails de novo, cara. Tapa buracos do inferno. Vamos lá. Como sempre, né? Tapa buracos. Mas aqui nosso primeiro e-mail é de um ouvinte, né? Olha só, ele fez um podcast inspirado na gente. Olha que maneiro, cara. É um ninja inimigo, cara. Hoje inspirando pessoas. Imagina, um ninja que é inimigo, cara. E ele quer que a gente, né, ouça o podcast dele. Pô, cara, não, né? Seja um ninja amigável, assim, alguma coisa mais divertida. O que ele gente. Diz, Fernando? Ele começa assim: antes de desejar boa noite, gostaria de dizer que o podcast Download foi muito foda. Que legal, cara, olha que legal, rapidinho. Olha o nome do e-mail dele. Vocês foram minha inspiração. É, olha só, cara. Que lindo, cara. É tudo caro, mesmo. Vai lá, vai. O que ele diz? É. Antes de desejar boa noite, gostaria de dizer que o podcast Download foi muito foda. Comecei a acompanhar recentemente, papo de 2 meses atrás, e fiquei muito triste quando eu descobri que comecei a ouvir depois que o projeto havia sido descontinuado. E isso me inspirou. Pouca... Ou seja, ele aproveitou nossa morte pra se inspirar. Pois é, né, cara? Que fúnebre. Nada mais justo pra um ninja inimigo, né? Ih, o Zabuzeta na leitura de e-mails. Opa, olha só, o Zabuzeta na leitura. Foi mal. Então ele começa aqui, né, realmente o e-mail dele, né, falando: pesados loaders, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Nunes e venho através deste e-mail agradecer a você. De nada, né? Então, sim, se não fosse vocês, eu não teria iniciado esse projeto. Quando vi que vocês tinham descontinuado o projeto de podcast do Nowloading, eu vi que não poderia deixar essa ideia morrer. Juntei alguns amantes de games e resolvemos iniciar um podcast sobre jogos e diversão. É engraçado que, olha só, parece que ele deu esbarrou no shift e o off ficou maiúsculo, tá vendo? É, e colocou acento, cara, velho. Caralho, velho. Corretor ortográfico. Ainda bem que o podcast não é escrito, né? Que tá tudo errado nessa porra. Colocamos um pouco de humor e conteúdo no meio da vontade de fazer. Ficou bem... Eu acho que eu não entendi direito essa frase. Entendi, não. Deixa ele, vai lá. Resolvemos levar adiante e estamos criando um site de games. Olha aí. O site é um blog, né? Acho que é um blog, pelo que eu tô vendo aqui no link. Não! Caralho! Tu ouviu alguma coisa? Não ouvi nada, né? Aqui alguém fala, gritou no fundo, vai lá, fala. Gostaria de dedicar exclusivamente a vocês e ao pessoal do Jovem Nerd o lançamento do site www.2.barbarra.com. Nossa, que é isso, Fernando? Você só leu http://www.baixofrentesoco.com. Olha aí. Baixo, não tem um site que é meia lua X, que é quase a mesma coisa? É, pô, cara, você tá copiando os outros. É isso, enfim. Se não fosse podcast de alta qualidade de vocês, não teria essa inspiração. Pô, que olha aí, que maneiro, cara, que maneiro. Com isso, gostaria que vocês ouvissem algum episódio do nosso podcast e nos passassem dicas e opiniões sobre o que estamos fazendo. Seria literalmente dicas de mestre. Olha isso. Cara, ele chama a gente de mestre, cara. Realmente é muito bonito isso. Cara, é legal, né? Quero saber se ele, né, quer financiar nosso projeto aí também. Sabe quando você escuta uma música do Nobuo Uematsu e pensa, esse cara é foda, e ainda te inspira a fazer alguma coisa de boa qualidade? É assim que me sinto ouvindo o cast de vocês. Meu eterno parabéns pelo trabalho e lamento o fim. Pô, que foda, cara. Muito... Não pode deixar, a gente vai ouvir, né, o podcast de vocês e a gente vai comentar aqui também na leitura de e-mail. Ah, filho da puta. Olha aí, olha só. Voltando aqui agora, a gente ouviu o podcast de vocês e a gente convidou você pro Phoenix Down. Isso já não basta? Não, tipo... sabe... Olha que bonito isso aqui. Na época que eu mandei pra vocês, e mandei pro Jovem Nerd também. Obviamente, nenhum dos dois nunca me responderam. Mas se eu tenho uma... Olha só, uma coisa que eu quero me defender aqui. Quando a gente já tinha gravado com vocês e tal, o Fernando virou pra mim e falou... Cara, eu fiz um search aqui no pra procurar o e-mail do Ninja Inimigo e sabia que ele tinha mandado o e-mail pro download. Eu falei, what? Não, você falou assim, sabia! Não, mentira! Ah, sim, aquele pará! Não, eu juro. Eu falei, sério? É sério? Porque, cara, sério, eu sempre li os e-mails que eram mandados pro download, cara. É, eu era ouvinte, eu vou chegar lá, daqui a pouco eu conto minha história, né? Mas eu falei, sério, me dá o forward. E aí o Fernando me deu o forward do e-mail. Foi dia 28 de abril e eu respondi seu e-mail te convidando pra uma sessão quinta, tá? Não me venha com essa. Não é que ninguém te respondeu. O que é muito bizarro, né? Ninguém nunca me respondeu. E eu falei, porra, sabe o que é foda? Eu vou ficar mandando e-mail pra essa galera e o nego não vai ficar respondendo. Então, dane-se. Vou seguir aqui sozinho, nego... Agora, olha só. Se você mandou e-mail pro Baixo Frente Soco... E não te responderam. É. Olha aí, a mágoa vem daí. Isso nunca aconteceu. Mas então, eu juntei essa galera pra fazer o podcast e acabou saindo. E foi engraçado que na época a gente queria um nome. E porque a gente tinha... Aliás, a gente nunca no site, eu acho, explicou por que o nome do nosso podcast. Opa. É Eu Gosto de Jogos e Diversão. Agora explique, né? Eu acho que a gente nunca explicou, mas isso foi uma situação muito escrota, que o Senhor Eternidade tava na aula dele na PUC, e tava uma aula de apresentação de trabalho, sei lá, as pessoas tinham que apresentar trabalho, e tinha um maluco, que era um maluco, sabe aqueles malucos bizarros? Todo mundo na sala de faculdade tem um maluco mega bizarro, que é o exemplo de todas as piadas, né? Fernando era dele. Jamais. Aí o maluco tava explicando, aquele maluco já estranhão, apresentando trabalho e tal, e no meio do trabalho ele falando, sei lá, o sistema tecnocientífico informacional é caracterizado por fluxos dinâmicos de... Tele, seu lápis. Cara, aí ele vira e fala assim, professora, mano, que houve, Braulio? Qual o problema? Aí ele falou, que eu não gosto disso aqui, não gosto de nada disso, acho isso aqui muito chato, essa aula é muito chata, essa apresentação é muito chata. Aí a professora, sério, Braulio? Tudo bem? Não gosto, eu fico desanimado, não perdi a vontade de falar, acho que eu vou parar de apresentar. E ela, tá bom, Braulio, o que você gosta? Ele, eu gosto de jogos e diversão. Caraca, velho. E como vocês não convidaram esse cara pro podcast? Cara, eu tenho que encontrar essa lenda, brother. Braulio, se você está ouvindo esse podcast, entre em contato, sério. Acho que o nome dele deve ser Braulio, né? Se ele for Braulio, o cara já deu bandeira, né? De ter falado quem era. E o mais legal é que a gente começou a gravar sem ter a menor noção do que fazer. Então, se você for lá no Baixo Frente Soco e for ouvir os primeiros podcasts, nossa! Cara, sempre tá... assim, cara, sempre assim. Não, brother, você não tá entendendo. Do Phoenix Down, que já tinha bagado o load, é uma merda, sabe? É uma maldição. É porque vocês não ouviram o primeiro do Baixo Frente Soco. A gente literalmente não sabia o que tava fazendo, era só eu e o Mestre Splinter, e a gente ficou falando merda sobre a E3, a gente leu e-mail de mentira, falou que era de mentira. A gente botou a música daquele... Xananananana. Ai, velho, meu amor, o que? Era podcast de qualquer coisa, né? Que merda. Aí a gente queria fazer um site, porque o que a gente fazia? A gente fazia esses programas aleatoriamente, jogava no Rapid Share e passava pros amigos, era só isso. E a gente falou, pô, vamos lançar isso. A gente lança um site, a gente posta notícia, a gente escreve, tipo um blog, tá ligado? Aí a gente bota o podcast, lá também vai ser muito maneiro. A gente juntou pra decidir o nome do podcast. Aí, olha só. Zabuzeta, fica triste não, porque Meia Lua X... Não, é chute. Cara, não, Baixo Frente Soco... Baixo Frente Soco foi um nome... Foi o menos pior de todos esses que eu vou falar, olha só. A primeira ideia era... Games and Fun? Imagina essa porra, moleque. Jogos de diversão! Ia ter Rebecca Black tocando toda a abertura de podcast. Games and Fun é games de diversão ou games no ventilador? E ventilador? É, cara, é games de ventilador, isso mesmo. Boa, Diego, é exatamente. Tá, eu vou tirar toda a minha culpa disso, que essa lista foi o Mestre Splinter que fez, eu tenho até o e-mail dele aqui, então não fui eu que sugeri nenhum desses nomes. Inclusive foi o Mestre Splinter que sugeriu o Baixo Frente Soco, parabéns pra ele. Mas merda pra ele, porque ele falou Carpe Jogos. Nossa! Como assim, de KPJ em KP Jogos? Calma, Ninja Games. Ninja Games? What? Cara, isso é o nome de locadora, né? Locadora. Mas esse era o trocadilho, cara. Aí. Besta Alterada. Alterada Beast. Nossa. Esse aqui era o meu favorito. Piu Piu Games. Que isso, velho? Essa aí é trocadora, é locadora, o é Lan House total, né? Essa aí. E o melhor? Piu Piu Brasil. Que isso, velho? Piu Piu, cara. Cadê? Piu, velho. Sério, parabéns. Velho, não, não, não faz sentido nenhum, cara. Nada disso. Exatamente. Cara, é essa. Tá aí. Tá aí. No... Ah, é Piu Piu, não é de Piu Piu. Ah, tá. É piu-piu de piu-piu-piu. Ah, cara. Meu Deus do céu. E a gente... Aí a gente falou, porra, Baixo Freio de Soco é maneiro. Não, entre todos que estavam ali, né? Mas, cara, eu acho que ele queria colocar esse nome e pensou, pô, vou inventar um monte de nome escroto e colocar isso no meio, porque aí vai, ele vai parecer melhor. Ele pareceu muito maneiro, né? A gente, pô, bora fazer e tal... Aí a gente comprou o domínio, fez isso aqui, baixofreitosoco.com, e lá lançou, e quando a gente lançou, a gente também não fazia ideia do que botava lá. A gente começou a botar, tipo, notícia, reviews, começou a botar, sei lá, análise de jogo, artigos, a gente fazia uma análise bem mais inteligente, entre muitas aspas gordas, sobre uma parada, e a gente botava podcast de vez em quando não, uma vez por semana, depois que a gente começou. E é engraçado que, obviamente, ninguém acessava, ninguém assistia, ninguém conhecia. E depois de a gente levar um cala-boca do downloading, a gente não tentava contato com ninguém. Não, a gente não deu um cala-boca em você. A gente ignorou a sua existência. É diferente. O cala-boca moral. Aí a gente não entrava em contato com ninguém, beleza. E começou só eu, o Mestre Splinter, aí depois veio o Lapso, participou num podcast, e saiu participando de todos, até ficar, e ficou pra sempre. Ele é tipo o Azaghal de vocês, assim? É tipo o Azaghal da gente. E o Senhor Eternidade queria desde o primeiro, só que ele nunca podia nos dias de gravação, como até hoje. Legal, né? Ele marca assim, não vai nunca, né? É. Incrível. Aí a gente começou, aí ele apareceu no quinto episódio do Senhor Eternidade, e desde aí ficou. E aí a gente juntou o timinho ali, e foi chamando as pessoas, os amigos que participam até hoje, e uma coisa muito zoada dessa época é que a gente realmente não sabia o que tava fazendo, então eu fazia aberturas aleatórias, né, tipo, as primeiras aberturas eram tipo, se liga aí, porque eu gosto de jogos. Caralho, velho. Cara, é muito ruim, vocês não estão entendendo. Tem uns ouvintes aí que conhecem a gente agora e vão lá atrás pra ouvir os podcasts, cara, eles devem chorar. Quando as pessoas vão começar a ouvir, falar, ah, você tem um podcast, você quer ouvir? Eu falo, beleza, qual você recomenda? Eu falo, vai de trás pra frente. Né? Por favor. Eu também acho bizarro isso, o pessoal pede, esquece os velhos de vocês. Velho, não, fazer isso, sério. E os caras falam que gostam. Cara, como assim? Não, teve gente que já mandou e-mail pra gente falando que a gente era mais true no começo. Não, isso tem muito. Nossa, isso tem muito aqui também. Mas mais true não quer dizer melhor, né? É verdade, é verdade. É verdade. E nessa época, eu não sabia o que fazer pra abertura e tal, então resolvi fazer umas... Eu nem conhecia Matando Robôs Gigantes, né? Então eu fazia umas montagens. Tem uma abertura que foi uma das primeiras que eu acho muito maneira até hoje, usei até num episódio recente que a gente reaproveitou, ninguém conhecia ela direito, que é uma do He-Man, que era o He-Man falando as coisas e depois ele gritava, eu gosto de jogos! E a ideia era fazer um negócio diferente cada dia. E eu não conseguia editar o podcast, fazer abertura, gravar os e-mails, fazer tudo. E o Lapso começou a me ajudar. E o Lapso falou, vou começar a fazer as aberturas. Aí ele começou a fazer abertura de música. Sempre paródia de música, botando eu gosto de jogos no meio. E eu nunca tinha ouvido Matando Robôs Gigantes. E eu achava muito maneiro. E ele era muito fã de Matando Robôs Gigantes. Até que ele mandava e-mail pra lá. Pô, então você pensa, nossa... O Ilapso é muito gênio, como é que ele pensou nisso? É engraçado que você vê o Ilapso, eu já vi o e-mail dele sendo lido lá, e o pessoal do Matando Robôs Gigantes falou, mata ou pivota. É que o sobrenome, pivota, né? O sobrenome dele é Pivoto. Aí chamava de mata ou pivota lá. Engraçado que o nosso podcast começou a ganhar visibilidade no dia em que o Ilapso teve esse e-mail lido lá e eles linkaram o podcast lá, e nosso podcast era uma merda, e no dia que eles botaram o link, tiveram 400... acessos daquele link direto pro nosso site. Nossa. das pessoas, tipo, das 400, 350 devem ter ouvido e falaram, nossa, que merda. E foram embora. Mas 50 ficaram lá e é ali que começou o nosso público. A gente até fala que são... A gente brinca só entre a gente, os primeiros 50. E daí a gente começou a fazer muito sem... A gente fala que nós somos o podcast mais irado underground. Porque ninguém conhecia a gente, ninguém sabia de onde a gente vinha e tal. E a gente começou a pegar a manha da edição, começou a deixar a edição legal. Então, quando a pessoa para ouvir nosso podcast e fala... Caralho, tô surpreso que eu nunca ouvi falar de vocês. E vocês têm um programa muito maneiro, cara. Olha que coisa bonita. Até que o Fernando um dia ouviu meu podcast, não, Fernando? Cara, agora eu tô pensando, como é que eu cheguei... Nesta merda. Eu não sei, é que, tipo, passou um tempo, eu tava meio sem podcast pra ouvir, eu tava desgostado de... Eu sei como é que você chegou lá, Fernando. Você tava escrevendo ninja nos seus e-mails e você encontrou um e-mail perdido no Snipe. É, eu falei, pô, quem que é esse cara? Tipo, infelizmente eu não lembro como eu cheguei no Baixo Frente Suco, mas eu ouvi sim, falei, pô, cara, tipo... A abertura, assim, eu levei aquele susto, né? Porque a primeira coisa que o Ninja Inimigo fala é gritar, e ele grita mais do que o Diego. Ele grita, não, gente. O Diego é fichinha perto do lado do Baixo Frente Soco. Cara, posso falar? O primeiro podcast que eu vi do Baixo Frente Soco foi aquele do Japão. E eu falei... O que são esses caras falando japonês no início? O tu falou lá, negão gostoso. O que é isso? O cara falando negão gostoso em japonês, velho? Cara, eu falei, tá, depois eu ouço de novo e tá. Aí nunca mais voltou, né? Foi um ex assim, falei, caralho, parece legal, mas... Acho que eu não tô no clima pra isso agora. Velho, hoje eu ouço aquela abertura, eu me acabo de rir, cara. É uma das melhores, velho. E naquela época a gente ainda postava, né, notícia, isso aqui. Só que, primeiro que eu nunca tive saco de ficar escrevendo. Por isso que eu gostei, a ideia de eu fazer podcast, cara, era perfeita. Porque eu queria falar, não queria escrever. Eu começava a sentar pra escrever um post e eu escrevia, tipo, 5 linhas e falava, ah, que saco, Dani, foda-se. Tanto é que o nosso site, de vez, passava, tipo, dias sem ter nada escrito. E do nada tinha uma parada muito nada a ver escrito, sei lá. É, vai vir um MMO de Mega Man, sei lá. Aí a gente falou, ah, dane-se, ninguém lê isso, ninguém comentava nessas notícias, nas coisas, as pessoas começavam a gostar do podcast. Então, falaram, ah, vamos se dedicar ao podcast. Então, Baixo Frente Soco vai virar um site que guarda um podcast, e é isso. E até hoje as pessoas chamam o podcast Baixo Frente Soco, chamam de Eu Gosto de Jogos, a gente atende pelos dois. Fala galera do Fênix Down, aqui é o Paulo Antunes do God Mode, eu tô aqui com a galera toda, o Chuvisco, o Rafael, o Cláudio e o Pita. O Diego pediu pra gente fazer 5 minutinhos de jabá da gente mesmo, né? E como a gente adora falar de nós mesmos, então vambora. Quem é Diego? O que é Fênix Down? Ah, caralho. Pode, Chuvisco esquizofrênico. Chuvisco, ele chega pra esculachar mesmo, né, cara? Participaram daqui, a gente já participou de lá, mas... Ah, bem. É verdade, lembrei. Até lembrou, aposto que lembrou. Chuvisco é um velho que nem eu, tem 34 anos, né, Chuvisco? Acabou de fazer. Acabei de fazer, fiz ontem. Parabéns. Parabéns, Chuvisco. Muito obrigado, gente. São os velhos. Um dia tu chega lá, Rafa. Oh, não. Nossa. Caralho. Caralho. Deu até uma arrepio na espinha. Se continuar jogando videogame desse jeito, vai dar certo não, cara. Corrente espelante. Vai morrer jogando essa porra aí. Como falar da gente em 5 minutos? Acho que vou falar um pouquinho da grande trajetória e história. Cara, que susto, cara. A grande pica, né? A grande pica, meu Deus. Já deram pra reparar que não leva absolutamente nada a sério, né? Mas não. O God Mode foi estranho, né? Eu acho que a maioria dos podcasts aí começou... O God Mode é estranho, cara. É estranho. O pessoal senta... Não, vamos fazer um podcast de games. O pessoal senta, se reúne... Estuda antes, né? Faz um roteiro. O nosso é completamente retardado mesmo. Há muito tempo que eu queria fazer um podcast de jogo, de qualquer coisa, de algum assunto, cultura pop em geral, assim. Culinária. Mas eu era um preguiçoso do cacete, também trabalhava pra caramba, não tinha tempo pra nada. Eu fiquei amigo do Marcelo Diola, era o Terceira Terra, né? Fiquei, não era nem portal ainda na época. Aí o Marcelo veio com a ideia, pô, vamos fazer um podcast de game que eu sei que tu gosta do assunto. E, bom, fui na onda, só tinha que falar mesmo, de edição não tinha nada. Mas depois dos primeiros episódios, o Marcelo começou a ficar cada vez com menos tempo, porque ele tinha outros podcasts pra tomar conta, e deixou na minha mão. Mas eu falou que tinha menos tempo porra nenhuma, né, cara? O cara viu que tava uma merda e falou assim, ah, toma conta dessa porra aí, mano. Pô, é, não, brinca, mano, aí. A gente confunde, né? É. Não, o cara quis criar um portal de podcast de RPG, então ele fez isso. Tinha trocentos podcasts de RPG pra ele tomar conta. É, videogame é o caralho, né? Videogame é o caralho, deixa na mão desse imbecil aí, vamos ver o que acontece. Falar. Eu convidei outros trouxas pra gravarem comigo, né? O Pita foi o primeiro trouxa. Opa! Opa! Depois veio o Claudio, né? Traiu o segundo trouxa. Depois veio o finado Gabriel, que não está mais entre nós, né? Que Deus o tenha. É, Gabriel está um lugar melhor. É. Aí depois veio Chuvisco, por último o Rafael, e agora esse time maravilhoso aí, esse Dream Team da podosfera brasileira que só fala merda, bando de bêbado maldito. É isso aí. É um bando de podcaster frustrado, né? Porque a gente enche a cara, fala de videogame, mas a gente é louco pra falar de qualquer outra... Ninguém aqui aguenta mais falar de videogame, essa que é a verdade. Mentira, a gente fala de videogame, mas a maioria das coisas sempre escapa pra outra coisa, né, cara? É, pois é, sempre descamba. Saudável, porque pensar só em videogame cria certas criaturas que eu não quero fazer parte daquele mundinho só. Caraca, olha só, tá tudo errado, cara. Nossa, tá tentando vender a gente, público, cara. Tá falando mal do nosso... O Paulo é o rei, cara. Eu acho que sou rei. Que pariu, né? Olha, gente, é saudável vocês pensarem em outras coisas a não ser... Só isso, entendeu? Ele tá falando por experiência própria, o dano já foi causado. Entendeu? É. Meu Deus, não tá melhorando em nada. Vocês estão. É, quando uma pessoa fala que não jogou Mass Effect hoje em dia, eu olho pra ela que nem. Ah, eu nunca vi Star Wars na minha vida. O olho torto assim já. Tá foda. Meu Deus do céu. Isso é bom, cara, porque a gente acha que é viciado em Mass Effect, mas tem um Paulo aí pra gente, pô. Não tô tão longe assim. Tem um Paulo aí pra julgar. Mas enfim, sobre o blog, rapidinho, a gente criou o blog pra ser o nosso puxadinho lá do Terceira Terra, pra gente ter um espaço nosso. A gente também não tem muito tempo pra ficar atualizando toda hora, então basicamente é o lugar onde a gente despeja os podcasts, um atrás do outro. Então, hoje em dia tu só vai encontrar podcast lá, futuramente a gente vai tentar diversificar mais um pouquinho. Mas, bom, o endereço é godmodepodcast.com, nada mais complicado que isso, né? Nossa Senhora. Visitem, ouçam a gente, se vocês gostarem da bagunça que a gente faz. Manda e-mail. Tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Isso é muito importante. Eu trabalho por comida. Ninguém vai dar dinheiro pra gente. E é isso. E continue aí com o Fênix Down. Seja lá como ficar esse podcast que a gente tá gravando aqui no dia que se der. Será que vocês vão continuar ouvindo depois de ouvir essa bagaça aqui? Abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Beijos. Como é que você nasceu? Eu nasci dia 11 de junho. Cesariana, parto normal. Tá, conta sua história, Fernando. Você é muito mais velho que eu no Download, né? Eu vou complementando quando as minhas partes chegarem aí. Olha só, é, na verdade, o projeto Download... Cara, eu não vou lembrar mais o ano, mas acho que foi meados de 2008, 2009. Faz tempo. Foi muito tempo. É, eu conhecia já o Fred e o André de infância, né? Amigos de infância, a gente já estudou junto. E aí, depois de muito tempo, até meio um pouco sem contato, foi bem quando a gente voltou a ter contato, assim, com a internet e tal, porque eu me mudei lá de Minas Gerais, eles foram pro BH, eu vim pra Santa Catarina. E aí eles começaram a falar de, pô, conhece Nerdcast e tal, é assim, assado. E foi até eles que me apresentaram o Nerdcast. E parabéns pro Nerdcast, né? Que ele é o pai do podcast. É o pai do podcast do Brasil, cara. É, muita gente se inspirou neles, né? A gente também começou a se inspirar neles. E, pô, muito legal e tal. Eu falei, ah, a gente tá querendo fazer isso. E assuntos variados, né? Aquela coisa, né? Todo mundo começa com assuntos variados, mas tava querendo ser assuntos variados e fazer também sobre jogos, né? Porque, pô, é o que a gente mais gostava de fazer, mais gostava de falar e tudo mais. E começou toda aquela discussão de como é que vai ser o nome. Primeiro, né, cara? Primeiro nome de qualquer podcast de games. Gamecast. Né? Nome. Não lá um dos melhores, e com certeza foi procurar Gamecast. Tinha um Gamecast. Pô, ah, não pode ser Gamecast. E era horrível aquele Gamecast. Desculpa aí quem escuta essa merda, hein? Ah, cara, pior que. Até com o Gamecast já começou tendo outros problemas. Tudo na loja era foda. Mas até o começo foi assim, né? Foi aquela discussão de nome, começou. Não, Gamecast já tem, teve. Não lembro exatamente como chegou na original load, né? A gente tava querendo, pô, alguma coisa que associasse com games, mas não fosse exatamente colocar games no nome, ou então colocar cast no nome, né? Acabou de chegando no download, né? Pô, toda vez que você vai jogar alguma coisa, tem lá download, né? Agora carregando. Foi apelido carinhoso depois. E foi com isso, né? A primeira gravação. Nossa, foi a pior coisa do mundo, cara. A primeira gravação. É sempre assim, né? Sempre assim, cara. A primeira gravação era pra cada um falar, sei lá, uns 4, 5 jogos que gostava. E aí cada um falou assim, meio sem jeito. Não, caraca, tem esse. Tem exatamente. Aqui. Sei exatamente como é. Vocês também passaram por isso, Six, Samuzeta? Cara, eu lembro que eu e o Mestre Splinter, quando a gente gravou a primeira vez, a gente ficou um maior tempão conversando antes de começar a gravar, né? Porque eu sou um cara que fala e foda-se. Só que eu não sei se ele ia ficar com vergonha quando começasse a gravar, não sei o quê. Aí eu fui conversando pra deixar descontraído. A gente gravou muito tempo, ele não sabia que tava gravando, uma discussão de Mortal Kombat, que é o episódio lendário, secreto, que ninguém conhece. Aí depois, quando eu comecei a gravar, o Mestre Splinter começou. Eu falei, e aí, Mestre Splinter, não sei o que, esse aqui, ele... Bem assim, né? Sempre. Caraca. Assim, cara. Tô tentando ver aqui, eu acho. O que você tá procurando? Na loja você sabe que o site não existe mais, né? É. Não, cara, porque na loja eu fazia sempre a minha própria pauta dos casts. Ah, eu também, eu falei. A primeira pauta, olha só, eu ia falar de três jogos. Eu ia falar de Chrono Trigger, cara, né? Warcraft, Devil May Cry, Mega Man. Três jogos, sabe contar, né, cara? Parabéns. E, pô, tem um texto gigante de cada um que ia falar, não, o que é legal, o que não é legal. Não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Nossa, velho, eu não vou. Aí nem chegou ver. Na hora, que chegou tá na... muito... Antes tinha, pô, como é que a gente vai gravar tal? Não, cada um grava o seu e depois passa pra uma pessoa que junta tudo. Aí, nossa. Caralho, vocês queriam gravar um podcast para ver a Lone mesmo? Assim? Não, cada um grava o seu áudio, cada um separado grava. Ah, tá, entendi. Pô, aquelas coisas de programa de gravação era uma merda. Pô, aquela coisa desconcertada, cada um falava qualquer coisa. Cara, foi umas 5 horas de gravação pro lixo, sabe? Pro lixo. Nossa, mas já tava aprendendo, né? É, não, pelo menos a gente teve bom senso, um senso crítico de jogar no lixo e não tentar utilizar aquilo, cara, porque foi horrível. E eu tenho essa assim, quando você começar, tipo, podcast, você sempre grava muito mais do que você precisa editar. Aí você fica gravando 2 horas e meia, etc. Certamente a gente vai fazer isso hoje. A gente vai fazer isso hoje, né? Não, aí depois foi gravar o primeiro cast, que foi de GTA, e eu lembro que no dia eu tinha combinado de sair, e aí eu tava pronto, mas aí o Thiago, da Airel, não tava pronto, e tava tendo que esperar ele, e eu fiquei puto, falar, ah, sabe de uma coisa, eu gravo sem mim, porque eu vou ter que sair. Eu saí, eles gravaram, e eu fui pro próximo podcast. Foi o segundo podcast de Silent Hill, que, cara, eu nunca, em toda minha vida, tinha jogado nenhum Silent Hill. Caralho. 5 minutos antes de a gente começar a gravar foi quando eu terminei de ver o filme Silent Hill e foi só com isso que eu fui gravar. A puta. Nossa senhora! Baseado no filme, 5 minutos depois de terminar de ver o filme, cara. Foi outra coisa que eu achei uma merda, outra coisa pra jogar no lixo, mas o pessoal gostou. Mas depois daquilo, né, a gente foi meio que aprendendo e o grande boom mesmo foi quando o Jovem Nerd falou... Não, pera aí, gente. Você tem que falar do podcast de Lost lá que vocês gravaram. É verdade. O podcast Lost foi quando a gente ainda tinha aquela ideia de, falando pois é, né? variedades, né? Tipo, a gente tava meio falando de jogos, mas a gente também quer falar sobre o que a gente gosta. E tinha acabado a quarta temporada, se não me engano, de Lost, tipo, o final mais motherfucker possível. A gente, não, vamos juntar todo mundo aqui e vamos gravar agora um podcast sobre Lost. Se chamaram o Saldanha, né? Eu acho. O Maurício Saldanha, ele arroz de toda a festa quis ir lá também, gravou, gente e tal. Porra, foi uma coisa, sabe? Outra coisa que eu queria apagar da história, porque, né, foi muito nada a ver. E, na verdade, todo esse começo foi aquela coisa quando você tá formando o podcast, ainda tá formando as ideias, formando os ideais, e não dá pra salvar muita coisa. Até mesmo depois o cast de Metal Gear não ficou muito legal também. Pô, o cara que tava entrevistando, ele tava no meio de uma lan house. De gente, de menino chorando no fundo, cara, foi uma merda. Eu nem tava nesse, né? Porque eu nem tinha jogado nada, então eu passei longe, mas realmente ficou muito, muito a desejar. Mas foi bem quando o Jovem Nerd falou da gente, né? É, no caso, a gente tinha mandado e-mail pra eles, né, se apresentando e tal, como é que é o cast, é isso, aquilo. E o Azaghal, que tinha lido e-mail, foi no site, não sei como, ele gostou, sabe? Ele achou legal. Falou, não sei o que, é legal. No dia que ele falou, eles falam de jogos, mas se bem que o último que eu vi, eles tava falando de Lost. Então, não sei. Mas foi o boom, né? Foi a coisa que, caraca, velho. Foi, cara, foi. Foi aí que eu cheguei no Hollywood. Todo mundo, foi aí, cara. Que eu acho que todo mundo chegou no Hollywood. Eu não sei quem era, sei lá, as três pessoas que ouviam no Hollywood antes. Sabe? Muito obrigado por essas três pessoas que continuaram depois. Lembro do Cadeira Negra, né? Porra, Cadeira, cara, o Cadeira Negra. Um dos hipsters do Hollywood, cara. Cara, eu lembro do... como é que é aquele grilho? Ele postava no Super Controle também, ele sumiu. Ele postava uns lances gigantescos. Ah, o Sunset Kid. Sunset Kid, esse aí, cara. Sunset Kid, eu sempre curti ele, porque ele sempre colocava comentários e mandava e-mails gigantesco. Cara, Sunset Kid, cadê você? Cadê, né? Devo ter, cara. Se você ainda ouve qualquer um desses podcasts, apareça. Apareça, cara. É mó saudade de você. É engraçado que quando o tempo vai passando, alguns ouvintes muito das antigas somem, assim. E alguns viram ícones e depois falam, caralho, cadê o maluco? Era tão irado. É, né, cara? Eles tiram parte do seu site, cara. Pô, quando esse pessoal some, assim, você sente mal, né? Porque ele sempre tá ali com você, comentando, participando, de repente ele não tá mais, pensando, pô, será que a gente decaiu, aconteceu alguma coisa, a gente não é mais o mesmo? Mas enfim, né, aí depois a gente começou, depois disso foi o boom, a gente começou a ter muitas visitas, muitos e-mails, o Diego veio mais gente, aí teve a primeira crise do download, né? Quando saiu tanto o Matheus quanto o Thiago, o site tava crescendo, tava tudo crescendo, ficava cada vez mais tenso, né? Mais trabalho, e aí exigia mais mesmo. E aí o pessoal acabou saindo porque não tinha muito tempo e acabamos indo recrutar mais gente quando apareceu o Diego, né, Diego? Uhum. É, pois é, eu era um ouvinte. Diego, né? Mandou currículo? Diego nem mandou currículo. O Diego foi direto pro teste do sofá. Então, eu não mandei currículo, na verdade. Eu comentava bastante no site, né? E na época do Download tinha uma parte lá de ser colaborador, né? Se você quer colaborar, escrever notícia, né? E tal. Aí eu falei, pode ser. Assim, eu pelo menos mandei e-mail e falei, eu quero ajudar. Porque, cara, é um trabalho muito foda. Nunca parei no podcast, eu sempre falava isso. Achava muito maneiro. E assim, eu nunca me imaginei fazendo parte de nada. Eu nunca me imaginei gravando isso que eu tô gravando hoje com vocês. Sério. Eu só queria ajudar a fazer com o site ter conteúdo. Seu colaborador. E nisso, assim, eu era um dos colaboradores mais ativos, né? Era fanboy total, comentava direto e tal. Um dia, na época que o Thiago e o Matheus estavam saindo, eu recebi um e-mail, né? Porque como eu era do site mesmo, assim, de colaborador, eu recebi um e-mail, tipo, me convidando, assim. Na verdade, não me convidando, tipo, Diego, você tem o I, né? Porque eu acho que eu era o único que tinha o I naquela história. Ninguém tinha aquela porra, né? Então, tem como a gente, sei lá, bater um papo, não sei o quê, aí. E tava falando, tá bom, porra. Pra mim, era uma honra, né? Falar com o Fred, o Fernando e o André, que, porra, eram os donos do Download na época. E aí eles me perguntaram como é que era o No More Heroes, se eu não me engano. Eu falei, assim, assado, você salva sentado na privada, né? Muito louco aquele jogo, não sei o quê. Eles fizeram, tipo, fazer um mini review do jogo. Assim, teve uma entrevista, só que disfarçado. E eles chegaram no final e falaram, então, a gente gostou de você. A gente vai gravar um podcast sobre Metroid. Você já jogou Metroid Prime 3, o de Wii? Aí eu falei, sim. Se eu não tinha jogado ainda. Correu pra jogar. Eu falei, claro. Cara, igual eu faço entrevista de emprego hoje em dia. Você sabe, não sei o quê. Claro que eu sei. É. Sabe? Eu chego em casa, comer apostila, fazer uns exemplos. Não sei o quê. Foi assim, cara. Velho, Metroid era um jogo que, assim, eu adorava, realmente. Eu era fã. Mas eu fiquei muito mais fã depois daquela vez. Porque eu joguei todos os Metroid de speedrun, velho. Eu falei, nossa, eu participando do download. E foi o que foi, né, cara? Eu imagino o Diego jogando assim com aqueles efeitos de velocidade passando atrás dele, saindo arco-íris da tela. Ele não, cara, imagina eu com um emote na mão, DS na outra, sabe? Jogando todos os Metroid possíveis, absorvendo todas as histórias. Joguei até Metroid Pinball, velho. Nossa, e foi uma gravação muito maluca. E, cara, eu acho que. É, aquela vez foi a vez que o Diego se desiludiu com a mágica do podcast. Velho, eu nunca tinha rido tanto. Eu lembro que a gente começou a gravar esse podcast realmente. Tipo, tem tipo uma hora, duas horas no máximo no download, né? Naquela vez a gente gravou 4 horas. Nossa. Nossa. Foi muito madrugada quando a gente foi. A gente começou tipo 10 da noite, terminou 2:30 da manhã. Porque além disso, a conexão do Fernando tava incrível, cara. O Fernando fez um beatbox, tipo, sem... Certas coisas nunca mudam. Nunca. Sério, eu vou ver se eu consigo pegar o extra desse podcast. Eu tinha feito muito foda, velho. E pior de tudo, que uma vez falaram, não, você tá com lag? Aí eu fui brincar de falar, não, não, não. E quando eu fui brincar de tá com lag, deu lag, então ficou... Mixado, assim, foi com o beatbox tudo foda. Cara, é incrível, aquele extra, o melhor extra de podcast de todos os tempos, assim. Nossa, eu já acabei de rir daquele negócio, né? E aí, tipo, logo em seguida, né, o pessoal gostou da minha participação e tal. Aí, o André chegou a me convidar, ah, não, vamos participar de mais um podcast aqui, não sei o que. Eu falei, não, já é, vou participar. Cara, cheguei em casa, não tinha luz. Nossa. Cara, muita tristeza. Nossa, cara. Não, eu ia participar, eles vão me jogar fora. Tipo, eu nunca mais vou participar do download. Foi muito triste, cara, fiquei muito desiludido. Mas acabou que nessa época, falou assim, e o Diego vai furar a gente, ó, chama mais um, chama o Rick. Não, aí foi nessa época que, tipo, a gente viu que o Diego ajudou ali, pô, o Diego contribuiu muito com gravando podcast, a gente pensou, pô, só três pessoas realmente não dá. Vão absorver o Diego, né, fazer o Diego parte, e vão abrir pro pessoal mandar currículo, pro pessoal tentar se inteirar, pro pessoal que quiser ajudar, que a gente vê que tem condição sim, também participar, também entrar. Foi aí que a gente oficialmente abriu a candidatura ao download. Uhum. Pois é, aí o Rick, que era outro que participava bastante lá dentro, né? Comentava bastante, os comentários deles eram bons. O pessoal chamou ele também, ele foi participando, e o Pablo, né? Porque, tipo, quando o Pablo apareceu, falou, ah, eu sou jornalista de games, eu falou, vem aqui! Você vai participar do site agora. Foi meio assim, sabe? Eu lembro que o André chegou pra mim e falou assim, caralho, velho, entrou em contato com a gente um jornalista de games que é participando. Caraca, a gente foi muito enganado pelo Pablo, velho. Como, velho? Nossa, cara, colecionador, ele tem todos os jogos do mundo, todos os jogos do mundo. E tipo, a gente pensou, pô, agora que a gente vai ser o melhor podcast do mundo, velho. A gente vai ganhar milhões. Porque tá vindo um jornalista, cara. O cara sabe o que tá falando. Mal sabia a gente que o Pablo realmente é o Pablo, né, cara? Muita sorte. Mas aí foi, né? A Nalux foi crescendo, crescendo, crescendo. Vamos parar na MTV, né? Tivemos um programa que passava na TV mesmo, assim, né? E a gente chegou no nosso primeiro hiato, né? Depois de tantos sucessos lá, teve um problema, vários problemas pessoais, e a gente teve que parar a primeira vez. Os motivos pros hiatos, acho que vocês nunca vão saber, tipo, não é só uma coisa que a gente, eu e o Fernando, podemos falar, sabe? Envolve toda a equipe do site, e como não tá todo mundo aqui, a gente não pode abrir esse tipo de coisa pra vocês, sabe? É um problema pessoal mesmo. O mistério sempre é mais legal, sabe? Com certeza, com certeza. Dica a gente contar e vocês verem que não é tanto assim, não. Aí perde a graça, então deixa assim. Sim, é tipo, ah, eles perderam o saco. um dos nossos integrantes começou a falar fino, né? Não teve como. Tinha alguém que gaguejava muito, né? O Fernando gagueja também. Mas enfim, a gente voltou animadão e por outros motivos o site acabou, né? Dessa vez, carregando de vez, né? E foi, né, cara? Eu e o Fernando tava muito desanimado. Porra, cara. Download, né? Download. Era maneiro, né? Era maneiro. Tá. Aqui, lembra que a gente tinha um vídeo de Super Meat Boy que a gente ia lançar no download? Ele tá. Então, cara, sei lá, acho que eu vou lançar de presente de Natal pra galera que apoia o nosso trabalho e tal, porque tem um monte de gente falando, pô, volta no download, não sei o que, né? Pô, foi emocionante pra gente, que principalmente pra mim, assim, que eu era ouvinte, um dia eu participei de uma parada tão grande, então o pessoal lembra até hoje, assim, eu falei, pô, cara, vamos pegar esse vídeo aqui do Super Meat Boy e vamos lançar. Porra, cara, pra tanta viúva que a gente tinha, aquele vídeo fez um sucesso do caramba. Não, vocês sabem que vocês despejaram na internet infinitas viúvas, né? Até hoje a gente recebe e-mail falando, ah, não, porque o download acabou. Pois é. Foi triste, foi tenso. A gente foi nos nossos twitters pessoais, não foi nem no downloading, assim. A gente simplesmente falou, ah, a gente fez um vídeo aqui, Feliz Natal, galera. A parada, tipo, em 3 dias bateu 1000 visualizações, coisa que a gente não chega nem no Phoenix Down hoje em dia, assim. E a gente, puta, cara, que maneiro, sabe? Deu um gás pra gente do caramba, pra, sei lá, vamos fazer o seguinte, vamos começar uma parada nova, então. Tipo, nunca que a gente vai fazer um podcast. Eu falava, Fernando, não vamos fazer podcast. Primeiro que a primeira coisa que vai ter é comparação com o download, isso é chato. Eu falava, ah, não sei o quê, vocês são uma parte chata do download, eu, Fernando e o Diego, sabe? A gente tinha muito disso, assim. Tinha aquela coisa de, sempre vai ter a comparação, sempre vai achar, ah, não, vocês estão aproveitando a fama. Não, na verdade, querendo ou não, sei lá, a não ser que a gente mude nossa identidade, né, nós ainda seremos o Fernando e o Diego que era do download. Sim, pois é. E a gente simplesmente falou, vamos começar a fazer um vídeo review por semana. E é isso, o site vai ter isso. E assim, pô, pra não deixar um site parado, tipo, com um post por semana, tipo, baixo frente soco, aí a gente... a gente abriu pro público, né? Eu gosto de ver de uma outra forma. Eu acho que o déficit de atenção do Diego não deixa ele focar em um projeto. Aí tem que ser 1 milhão. Por aí. aí, ó. Não, olha assim, começou com uma ideia bem bobona mesmo. Cara, se você ver o primeiro vídeo, aquele primeiro vídeo do Super Meat Boy, cara, eu tenho vergonha, sério. E eu não sei como é que aquilo fez nascer o site. Eu acho que todo bom podcaster ou videocaster ou whatevercaster, ele tem que ter um primeiro trabalho vergonhoso pra se orgulhar, entendeu? Mas como é que esse trabalho pode ter alavancado um site? Tipo, como é que as pessoas falaram assim, puta, isso tá foda, façam sempre. Porque, diferente de vocês, vocês começaram e só foram reconhecidos no futuro, assim. A gente, no primeiro vídeo, a gente teve um boom do cacete e a gente, vamos começar então, sabe? Já que o pessoal quer. É, tipo, né, querendo ou não, com o primeiro vídeo a gente já tinha a responsabilidade e toda a expectativa de, pô, os caras entram no load, então o que eles vão fazer? Pô, isso é foda, né? E gente, mas, cagando é, medo. Cara, falando por fora, assim, eu lembro quando saiu esse vídeo, daí todo mundo ficou com aquela, não sei vocês, né, o Ninja e o Zabuzeto, porque a gente se olhou assim, aqui, caralho, eles vão voltar, ou eles vão fazer alguma coisa nova, e todo mundo foi assistir, sabe, com hype gigantesco, então acho que é por isso, sabe, daí todo mundo é, viu, tipo, foi tudo, assim, pensando, pô, é o download de moto. Não, quando eles viram que não era, aí eles saíram todo do site. Pois é. Pois é, é isso que eu acho estranho, sabe? Eu virei pro Fernando e falei, cara, o que a gente tem aqui, a gente tem um público de viúvas mesmo, né? E é como se a gente fosse, tipo assim, a mãe e o pai dessas crianças jogaram eles fora, sabe? Então, vamos ser o tio legal que vai levar eles pra passear, sabe? É assim, né? A ideia do Phoenix Down nunca foi substituir o nome. O Diego é o tio Suquita, só... né? Olha aí. É, nunca foi pra ser algo grande como o Download. Eu acredito, assim, eu pelo menos, no meu último, acho que nunca a gente vai chegar a ser um download. Sim. Fato. O primeiro post, vocês sejam bem-vindos ao Fênix Down, o primeiro comentário é meu. Olha só! Irado. Oh, que foda, velho. Eu falei, eu lembro que eu comentei primeiro ou no Meat Boy ou naquele post. Aí eu falei, ah, comentei no post. Aí eu olhei ali, olha que foda. Aí eles provavelmente te ignoraram. Não falaram nada. Não, responderam. Não, porque uma das coisas que a gente sempre faz no Fênix Down é dar atenção a todo o nosso público, não vem com essa. É, por causa de mim. Mas aí começou com uma ideia assim, a gente abriu pro público, né? Aí foi chegando a galera, tipo, no início era só post meu, assim, review com o Fernando. A gente chegava a bater 40 comentários, 30 comentários. A gente, caralho, velho, tá parecendo download isso aqui, cara. Tá bombando. Não, a gente é muito feliz, assim. Óbvio que, tipo, de 40 comentários, 20 era a gente, uhum, né? É, do reply na galera toda. Mas, pô, cara, a gente tava felizão, assim, né, com o início, a gente... Não, cara, acho que a gente pode fazer mais coisa. A gente começou a inventar, né? Aí, tipo, foi chegando gente, né? O Michel chegou com o Cartucho Game Club, o Lucas chegou com o Cartucho... O Lucas, ele me enganou foda, assim, sabe? Ele chegou e mostrou a coluna dele como se já tivesse no site, assim, sabe? Ele pegou o site, tirou o screenshot do site e falou, ó, a coluna vai ficar assim, ó. Eu, velho, que foda, que irado isso. Cara, quer postar? O post tá pronto? Como é que eu posso botar essa imagem lá? Ele, não, não sei o que. Vou fazer o post lá, então, sabe? Ele me enganou, assim, já, tipo, mostrando o post no site, velho. Eu falei, não, tem que contratar esse cara. Porque lembra o primeiro site do Phoenix Down? Era muito, muito tosquinho, velho. Né? Era muito, era horrível, simples, né? Porque até mesmo a gente não tinha uma identidade visual pra trabalhar, né? É, eu e todas as minhas skills em Photoshop que não existiam. Existem agora? Não. Hoje eu uso os templates que o Lucas faz. É, viu? Pra quem disse que a gente mudou nada. Mudou nada, né? Não, mas e foi crescendo, né? As ideias foram vindo, a gente... Não, acho que dá pra fazer 2 vídeos por semana. Aí começou o cutscene. Não, acho que dá pra fazer mais alguma coisa. E foi, né? Avalanche, foi crescendo e hoje a gente, sei lá, quantas colunas a gente tem? 300 mil, né? E assim, eu não gosto de dizer que tem colunas no site, a gente gosta de dizer que a gente tem sessões, assim. A gente posta, a gente tem, tipo, coisas fixas, tipo, o podcast sempre sai nas datas. E, aliás, o podcast não era pra sair nunca, né? É, na verdade, a gente, a nossa ideia era igual o Diego falou antes, né? Não, não vamos fazer podcast, porque tanto comparação quanto também, pra quem não sabe, cara, podcast dá um trabalho do cão. Pô, muito pegar mal, o gente. Pessoal, combinar, sei lá, combinar 3 ou 4 pessoas pra gravar junto, até pra gravar esse podcast, que já foi difícil, então uhum. É bem difícil a gente conseguir conciliar todo mundo, e aí tem estudo pra fazer em cima, e às vezes tem jogo pra jogar, às vezes você tem que estar bem atualizado, então a gente pensou, pô, não, vamos focar em vídeos, né, porque é uma coisa, é nova, uma coisa legal, uma coisa que a gente não vê muito por aí, e é uma coisa que a gente tá gostando de fazer e não fazer o podcast. Mas acabou que, por demanda do pessoal, a gente acabou fazendo o podcast que o pessoal gosta. Pois é, o pessoal falou, ah, queria podcast. Aí tá, vamos fazer um podcast. A gente começou o podcast de notícia, né? Porque não tinha como a gente fazer podcast temático, o pessoal ia comparar com o download, não sei o que. A gente sempre tentava fugir dessa comparação, porque, assim, é chato, a gente tá tentando trazer uma parada nova, né, cara? Que nem a gente. No começo eu tinha mó medo de nego fazer comparação e tentar copiar alguma coisa, só que mal eu sabia que o Ilaps já tinha feito isso, né? Exato. Sensacional. Não, e assim, é meio chato quando chega um cara comparando e tal. Assim, são trabalhos diferentes, são pessoas diferentes que estão cuidando. Pra começar, são pessoas diferentes, né, cara? Não que a gente é rival, não que a gente tem raiva. Knowledge é parte da nossa história, mal ou bem. Não tem como a gente escapar disso, sabe? Pô, eu sou muito grato de ter um dia feito parte do Knowledge. Agradeço pra caramba o André por isso, por ele ter me convidado, sabe? E quem disse que, sei lá, um cara que era um ouvinte de podcast um dia ia começar um projeto desse, sabe? Eu, pelo menos, vejo que, pô, é mal ou bem, é grande, cara. A gente tem um público considerável, a gente tem uma galera já que é fã mesmo do nosso trabalho, sabe? Legal que tem gente que a gente conhece, bastante gente. Desconhece e fala, pô, não sei o que, a gente é o maior fã do trabalho de vocês. Pô, legal. Desde a época do Nowloading, né? O que é Nowloading? Como assim, cara? Você... assim, ah, aquele outro, aquele podcast de games, que, ah, aquele podcast era muito foda. Falo, sim, mas você sabia que a gente era do Nowloading. Vocês eram do Nowloading? Sabe? Várias pessoas, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê que não, é, não tem essa ligação, assim. Cara, os caras realmente gostam do nosso trabalho pelo que a gente tem no Phoenix Down, não pelo nosso passado. Não que a gente queira esquecer o passado, mas é legal quando, tipo, não tem essa carga emocional junto, uhum, sabe? É isso que é maneiro. E tá, né? Hoje em dia, estamos aí com o Phoenix Down e seguindo em frente, cada vez mais ideias e um trilhão de colunas querendo fazer, e a gente parou, porque senão o negócio desistir da gente. Não, porque assim, tem toda uma ideia que você vai construindo, mas quando você tem tempo, aí depois você fala, pô, não tem tanto tempo assim mais, né? Aí você tem que começar meio que cortar muitas coisas, é muito foda isso. Mas aí é que entra a galera, que o Phoenix só tem a quantidade de sessões, eu não gosto mais de comum, uhum, que a gente tem hoje, por conta da galera que ajuda mesmo, dos editores, dos colunistas e tal. Porque se você levar em consideração, acho que eu e o Fernando temos 2 a 3 posts por semana. O resto é tudo de colaborador, cara. Caralho, são muito vagabundos, né, cara? Escraviza a galera, foda. Ganhando mó dinheiro aí na porra do Phoenix Down. Essa coisa legal que a gente tem dos colaboradores, porque é tudo gente ajudando de boa fé, sabe? É tudo pé rapado, tudo quanto a gente não ganha nada e eles também não ganham nada, mas é o pessoal que, pô, quando a gente precisou, a gente fez uma chamada, teve muita gente que se candidatou, nem todo mundo ficou. Primeira chamada que eu fiz pra colaborador, pra ajudar na edição, não era pra participar do podcast, era pra ajudar na edição, deu 40 pessoas. Caralho, assim, cara. É muito legal você participar de uma coisa que é grande e é muito maneira, sabe? Porque é muito difícil você encontrar pessoas que gostam bastante das mesmas coisas que você e que queiram trabalhar em cima disso, sabe? Que queiram discutir, produzir conteúdo. Então, quando, porra, vem um site maneiro como o Phoenix Down, cara, bota uma parada dessa, se não aparecer, eu perco fé no mundo. É. Cara, deu 40 pessoas, a gente conseguiu ficar com mais 5, porque a gente não tinha vaga pra aquilo tudo e até hoje as pessoas ainda estão esperando, assim, o chamado, sabe? Eu sei que se o Phoenix Down quiser continuar andando só pelas mãos de colaboradores, ele consegue, cara, de tanta gente que quer ajudar e quer ver os projetos andando, sabe? E eu acredito que, tipo, pro Level Mais, pro Baixo Frente Soco, pro Super Controle, acredito seriamente, cara, se vocês fizeram um chamado de colaborador, precisar de uma ajuda um dia pra manter o site, a galera vai ajudar, porque todo mundo apoia o projeto da gente, sério mesmo. Eu acho isso muito maneiro. Isso é muito maneiro. E isso é que nem um comentário, né? Quando a pessoa vai lá querer ajudar você, é porque ela admira o seu trabalho, né? Ela não quer que, de alguma forma, você fique sobrecarregado e aquilo tenha que acabar ou algum problema, e ela quer fazer parte daquilo. É que nem quando ela faz um comentário pra você e diz, caraca, acho muito bom, ali ela tá falando, cara, eu gosto tanto que eu quero fazer parte. Sim. Ah, foi assim que foi eu no download, né? Mas eu não era na intenção de fazer parte, cara, do jeito que foi, né? Mas... E aí, pessoal, o Diego pediu pra gente fazer um jabá do Sussurro pra um podcast. O que, que a gente pode ter uma ideia aí? Alguém tem alguma coisa aí, alguma ideia? Lá pro Phoenix Down? Sim, senhor. Cara, tem que impressionar, hein? www.sussurro.com, o mundo dos games gira aqui. Notícias em tempo reais, participantes malucos, podcast toda sexta ao vivo com a galera no Tiny Chat, só aqui você encontra Sussurro! gostei, mano. Gostei, gostou. Falando sério, como que a gente vai fazer, cara? Tem que fazer a propaganda lá. Essa do Dan Lost, tu não gostou, não? Ah, se a gente tivesse numa rádio AM, talvez daria certo, cara. Mas na internet, não. O que tem na sua hoje? Vamos pensar os pontos positivos. Eu falei tudo que tem na sua hoje. É mesmo. É desse. Mas falou estilo anos 60. Então vamos falar nos anos 2010. Cara, estilo no auge de é moda. 2010? Né, na década. Na década de 2000, né, eu? 2010. Não, na década de 2010, somos em 2012. Caraca, na década de 2010, meu Deus! É, eu não falando na década de 1980. Isso você só encontra aqui, Sussurro. Não, isso tira. essas discussões idiotas, você só vê aqui também. Não, não, mas falando sério, então, os pontos que ele falou nessa parada meio tosca, só que nem gente. Aí o primeiro fala... Caralho, não vai aproveitar o áudio que eu falei? Não, claro que não, ruim pra caramba. Que isso? Não, na Sword temos o feedback, o que é o feedback? Musiquinha triste do Chaves, difícil. Na Sword nós temos o feedback, o que é o feedback, Luciano? É um feedback. Não, mas, pô... Não, só notícia da semana. Foco. É, no dia da semana, toda sexta-feira. E falado de uma maneira bem engraçada, claro. Óbvio. É. Não, eu também tenho interatividade com o pessoal que a gente grava o podcast. Caralho, o senhor acabou de falar isso. Mas não, eu ia falar da parada ao vivo. Eu falei isso. Podcast toda sexta gravado ao vivo com as notícias da semana. Mas com a agora galera. Falando sério. Agora não, eu falei sério, eu não falei brincando. Não, você não tá entendendo. Vamos fazer um negócio direito. Você que tá levando isso na brincadeira, eu tô levando a sério. Não, mas ninguém vai querer acessar a gente se a gente deixar desse jeito. Gente, vocês estão vendo que isso aí é Sussword. Essa sacanagem assim. Não, você vai deixar assim. Foda-se. Sou o Luciano, esse aí tá aí. O Igor. Oi, gente. Aí o Zanotti. Eu. O Mário não está aí, o Carvalho também não está aí. Sim, que participam também. Que participam também. Mas é isso aí. Nossa, vai deixar assim. Desculpa, que Diego. Que merda essa propaganda. Não, desculpa, Diego. A gente tentou. Isso aí, galera. A gente volta semana que vem com esse bate-papo sobre blogs e games. Tem muito assunto ainda pra discutir, né? E vamos fazer um convite a você que tem um blog ou podcast de games, hein? Não manda em qualquer coisa, pelo amor de Deus, tá? Sim, você que trabalha de uma forma ou outra com games, né? Seja um blog, um podcast, ou se você é um desenvolvedor também, se você tem um trabalho na internet com jogos. Pode ser até um canal de YouTube, cara. Se tu quiser participar, a gente vai fazer um mega post com todos os trabalhos de games de vocês. Se você quer esse trabalho divulgado aqui no Phoenix Down, né? Manda um e-mail pra contato@phoenixdown.com.br com um pequeno texto de umas 5 linhas, assim, no máximo, apresentando o seu site pra colocarmos no post e tentar ajudar, né? Porque... a gente só tá aqui hoje porque alguém ajudou a gente, né? E a gente tá tentando ajudar aí. É, acho que vai ser bem legal da galera também poder conhecer outros trabalhos, quem tá procurando outros podcasts de games, canais de YouTube, sabe? Então, agora é com você. A gente tá abrindo esse espaço aí justamente pra você poder divulgar seu trabalho aqui no site. É isso aí. E é isso aí. A gente fica por aqui essa semana e até semana que vem com mais um podcast, a parte B do podcast. Até mais! Até mais!